no ar. Inominata 616. Olá, ouvintes do Inominata 616. Eu sou o Coveiro e eu tô achando que São Paulo deve ter alguma coisa com névoas terrígenas no meio, porque tá acabando com minha voz esse inverno aqui. Eu sou o Felga e estamos passando por muitas mudanças. Aqui é o Paulo Arthur e eu sempre quis entender como é que os humanos não pensam que os humanos são mutantes. Olha que tem gente que confunde, viu? Tá quase. Acho que a Marvel tá querendo vir transformar os inumanos nos novos mutantes dela, mas isso é outro tema pra discussão. Tá querendo transformar em Westeros. Olá, ouvintes, aqui é Marcos Dark, hoje acompanhado de um ilustre visitante ao podcast. Eu tô aqui com o Raio Negro. Olá, Raio Negro, fala um oi aí pros ouvintes. Beleza, Raio Negro, é verdade que você é fã do Edson Cordeiro? Legal, obrigado, Raio Negro. Senta ali agora, fica quietinho que a gente vai gravar. Não quero ouvir um A seu, tá? Cara, imagina como é que seria gravar um podcast com o Raio Negro, né? Coisa mais surreal agora. Bom, depois desse momento estranho de divagação do nosso amigo Marcos Dark, a gente tem que dar aquela nossa parada de e-mails, né? Vocês já perceberam que a gente tá falando de Raio Negro e do Mano, enfim. É, claro que nosso podcast é sobre esses seres misteriosos que surgiram pela primeira vez numa aventura do Quarteto Fantástico e que vem crescendo gradativamente, né? A gente tá até colocando esse podcast agora no ar, todo mundo deve estar se perguntando por quê. É porque foi anunciada uma certa futura saga aí, então a gente já está preparando nosso terreno, inclusive para expandir para futuros outros podcasts onde isso vai estar vinculado. Então preste atenção nesse podcast porque ele é promissor. E a gente vai dar nossa aquela básica paradinha para a leitura de e-mails e volta daqui a pouco. E-mails. Olá, ouvintes, estamos aqui mais uma vez com a leitura de e-mails do Inominata 616 e estou trazendo de volta o cara que é mais fã de Ciclope do Brasil, Paulo Arthur. Eu pensava que esse era o Leonardo. Na verdade, é do Doutor Destino, né? Paulo, você tá doido pra gente gravar um podcast do Doutor Destino? Queria um do X-Men. Ah, sim, na ordem, crescente. X-Men vai deixar mais pra frente, cara. Ele tem que fazer alguma coisa importante pra gente começar a falar dele, cara. Galactus, então, vai acabar com o Ultimate. Mas enfim, a gente não vai nem se estender muito nessa leitura de e-mails, porque o podcast, vocês olharam aí o tempo que ele tem, né? A gente extrapolou dessa vez, passou das 2 horas. E tá apelando até, Paulo. Então a gente vai ler mais 2 e-mails. Economizar aqui, né? Já que ele tá falando num podcast que o cara é mudo, cara, como é que pode falar tanto? É porque tem o Maximus, equilibra. Começa aí, Paulo. Você nunca leu o e-mail, vou passar a bola pra você dessa vez. Tá bom. É, aqui, primeiro e-mail é do Adriano de Stort, que ele é de Campinas, São Paulo. Aí ele disse aqui: olá, amigos do Universo Marvel 616. Não sei se alguém comentou, mas na transmissão do Mandarim com a hora de filme, ele está com um funcionário da Robson Oil, que é a empresa do Alexander Luke, chefe do Soldado Invernal. Como não lembro de ter visto ninguém falar, pensei em perguntar. Graças pela atenção. Bom, a gente comentou rapidamente sobre a Robson no nosso podcast, né? A gente comentou, mas essa associação que ele fez do looting, a gente não tinha falado não, né, Paulo? Pode ser que, já que o filme do Capitão América esteja aí... O looting, ele era o dono da Roxxon, porque a Roxxon normalmente é a empresa maligna, sempre que a Marvel precisa falar de uma empresa maligna... Isso que eu até respondi a ele em separado no e-mail, que a Roxxon já existia antes do Alexander Luke. Só que quando surgiu o plot do Ed Brubaker, ele colocou, naquele momento, o Luke como chefe e a motor do plot. Eu acho que realmente a Marvel deve ter colocado alguma coisa a ver. Deve ter todo sentido. Existe até não sei, aquelas postagens que o pessoal viaja na maionese, fazendo uma série de referências sobre os próximos filmes e faz essa relação aí que o Adriano fez. Mas sabe de uma coisa, Paulo, que eu descobri recentemente? Tem até que montar uma postagem pra falar sobre essas teorias malucas e isso aí. Uhum, ótimo. A gente tinha sugerido no nosso podcast do Homem de Ferro 3 que o cara não morreu no tiro. E realmente ele não morreu. Na cena final que aparece os créditos, com aqueles cenáriozinhos em vermelho e várias fotos, tem uma foto que é realmente o cara caído, e a outra é o Mandarim dando a mão pra ele, né? Na verdade não o Mandarim, o Trevor, dando a mão pra ele, ajudando ele a se levantar. Ou seja, aquela morte realmente foi um fingimento, como a gente tinha suspeitado. É, a Marvel já aprendeu com Vingadores, agora vai ter em todos os filmes. Não, mas isso aí era planejado, cara. Não dá pra comparar uma coisa com a outra, né? E não fala mal ainda de agente da SHIELD, que você não viu ainda se vale a pena ou não ter o Coulson ressuscitado. Eu acho que valeu. A culpa, na verdade, é do Guilherme Del Toro, que ele foi o primeiro no Blade 2, que ele começou com a semana de ressuscitação. Bom, vou passar pro segundo e-mail rapidinho aqui, mais uma vez do Hipólito Roberto Tavares de Medeiros, que sempre manda e-mail pra gente. Então ele mandou o seguinte pra gente: acabei de baixar o novo podcast. Quando chegar em casa, assim que tiver tempo, eu vou dar uma conferida. Infelizmente, a Shailene vai ficar fora do Homem-Aranha. Mas, pelo outro lado, minha Gwen Stacy estará sozinha para brilhar novamente. A Gwen é uma gata mesmo. E, pra falar a verdade, a Shailene não era tão bonita assim. E aí, Paulo, você concorda com o Hipólito aí? Você prefere a Emma Stone do que a Shailene lá? Né? A Emma Stone era pra ser a Mary Jane. Desde que mostraram, assim, que ela ia ser a Gwen Stacy, mas ela é perfeita pra ser a Mary Jane e botar... também, elas, porque as duas são idênticas, mas enfim, ela era pra ser, as duas personagens, ser tipo gêmeas, que nem o Deodato fez, as duas sendo a Liv Tyler. Eu gosto muito da Emma Stone, realmente não achava a Shailene tão bonita assim, mas dizem que ela saiu de vez, tem que ver direitinho como é que vai ser isso aí, se foi por conta de o pessoal não gostou dela no, na hora de gravar, ou se ela realmente teve uma repercussão muito ruim com o público, e aí o pessoal tirou ela das filmagens. Eu achei meio sinistro só que fizeram com a menina, mas tudo bem. Depois do Harry Osborn com aquele penteado emo tentando imitar os quadrinhos... Então vamos continuar. Gostaria de saber se alguém do meio meia tem alguma informação concreta de como a Panini está preparando esse lançamento da graphic novel dos Vingadores neste ano, que terá lançamento mundial em alguns países. Eu estou meio eufórico com esse lançamento, pois o Brasil é um dos poucos países que estão neste grupo de lançamento mundial. E acabei de ver em um site que a próxima graphic novel será com uma história relacionada a uma irmã do Homem-Aranha. É sobre isso, né? Uma suposta irmã aí, essa conversa mole aí. Por favor, que seja um universo alternativo. Calma, cara. Pode ser uma meia-irmã, ninguém sabe, né? Que seja a meia-irmã do Octopus. Que isso, cara? Que apelação. Isso tá dando spoiler já pra galera, mas enfim. Ixi, foi mal. Continuando. Os roteiros são por conta do Wade e a arte do Gabriel Del Toro. Pra mim, essa dupla é formidável. Só fico com o pé atrás por conta do enredo, que lembra muito a corte das corujas do Batman. A irmã maligna do Homem-Aranha, que é na corte das coisas que comem aranha, que eu não sei o nome. Ai, meu Deus. Enfim, aí ele termina o e-mail assim. Quanto à coleção de graphic novels da Salvati, o Coveiro falou que tinha adquirido até alguns números, não lembro. Vocês têm mais alguma informação quanto a essa coleção? Pois não encontro em lugar nenhum, nem mesmo em lojas especializadas. Abraços a todos da galera Marvel 66. Hipólito, a princípio ela lançou 4 números, foi teste. A editora Salvati não mandou resposta nenhuma pra gente se ela vai continuar, quando é que ela vai, por aí vai. Tá tudo muito nebuloso. E eu até uma reclamação que eu faço aqui, que eu acho muito ruim quando o pessoal é envolvido em quadrinhos, faz tanto mistério, deixa o leitor tão perdido nesses lançamentos. Isso fala de todas as editoras, né? Não tem essa organização que, vai, a Abril tinha muitos problemas na sua época, mas ela nunca teve esse problema. Ela tinha uma programação, um cronograma muito perfeito. Ela tinha aquele cronograma que você se preparava meses antes. E a revista saía naquela data que ela disse, cara. Incrível, morava no Nordeste, Paulo também, não sei se ele tem essa mesma impressão, mas se tinha marcado lá no checklist que ia sair 16 de abril, tava 16 de abril no Brasil inteiro. Infelizmente, as editoras, hoje em dia, trabalham com essa situação muito mais perdida, nebulosa, segurando a informação, e que eu acho ruim. A Marvel deixa seu checklist 3 meses antes, 4 meses antes. Eu sei que a Panini Itália faz a mesma coisa, e eu não entendo por que tem esse problema aqui, já que a gente tem essa defasagem, inclusive, de... agora diminuiu, né? Mas chegou a ter mais de um ano. Então dava pra se programar, dava pra fazer um negócio muito mais certinho. Mas enfim, se você tá perguntando pra mim se eu sei alguma informação sobre essa história da graphic novel da Salvati, eu tô tão perdido quanto você, cara. Se bobear, até eles também estão perdidos, por isso não respondem. Ó, pessoal que tá ouvindo aí, é uma crítica construtiva, tá? Eu não conheço ninguém, por sinal, da Salvati. E eu tô falando isso aí como leitor, acima de tudo, né? Que acha que esse pequeno problema tem que ser resolvido para o bem de todo mundo. Acho que não existe vantagem nenhuma ter essa desinformação de todos os lados. Enfim, Paulo, vamos encerrar aqui porque a gente já falou até demais. Quem quiser mandar e-mails pra gente com sugestões, perguntas, alguma curiosidade, como vocês têm enviado aí, é inominata@marvel66.com. Ou vai lá em cima no menu do site, tem contato, preenche o formuláriozinho, bota o e-mail correto e a gente vai responder assim que der. Então vamos partir agora para a nossa discussão, ok? É, só uma dica para os ouvintes: se você escutar a voz do Raio Negro, é um scroll. Imagine you could never make another sound. Not for the rest of your life. Not a sigh. Not a yawn. Not a single word. Ever. Then imagine you were given one chance to speak. What would you say? What would you say to the people of Atlan? Each of them is truly unique, a subspecies of one. You have the capacity to destroy utterly and to create profusely. In such a place as Adelan, abnormality means power. Power affords status, which is why you are king. Como eu comentei na introdução desse podcast, né, os inumanos surgiram meio assim, lateralmente, nas aventuras do Quarteto Fantástico. E o mais curioso é o seguinte: o primeiro inumano que apareceu, ele não se identificou como inumano, não é também o personagem principal dos inumanos, apesar de ter uma grande importância dentro da família real. E é até estranho do jeito que foram levando a personagem até ser, digamos assim, revelado quem ela era realmente, né? E eu tô falando justamente da Medusa, que ela surgiu como uma integrante do Quarteto Terrível original, né? Que era junto com o Mago, acho que o Homem-Areia fazia parte dele. O Ardiloso também, né? Ardiloso. E ela era a quarta membro, considerada até a mais poderosa deles, né? E aquela coisa meio surreal das histórias do Stan Lee, que a personagem tinha cabelos meio que vivos, né? Eles funcionavam como tentáculos e por aí vai, meio que justificando o nome dela. Somente muito mais tarde é que foi revelado quem era essa mulher de fato. Ela aparece meio que fugindo de um outro ser que surgia, né? Parecia meio que um sátiro, né? Com pernas de bode, que tava perseguindo ela pro Nova York. Ela meio que foi pedir ajuda ao Quarteto Fantástico, ou seja, aos inimigos dela, o que é muito suspeito, muito estranho. E aí o Gorgon, que era o inumano que tava atrás dela, sem muitas explicações, depois de derrubar a coices alguns prédios e criar maior transtorno, leva a Medusa, né? Quer dizer, não leva de imediato, né? Que essa história se estende por edições e mais edições. Acho que foi uma das primeiras edições do Quarteto Fantástico que era continuada, né? A história não terminava dentro da própria revista. Ela se juntou ainda com um Homem-Dragão, teve uma confusão com a Mulher Invisível, que o próprio Gorgon se confundiu na hora de levar. Enfim, mais pra frente é que se mostra que a Medusa era muito mais do que uma mera vilã qualquer, que sei lá de onde tinham surgido os poderes dela na explicação inicial do Stan Lee. Ela era uma inumana que tinha perdido a memória, que a gente vai poder explicar mais adiante na origem da família real, né? E, mediante ela estar meio amnésica, o mago se aproveitou disso, meio que fez a cabeça dela, né? Não sei se a gente poderia chamar de uma lavagem cerebral, mas enfim, condicionou ela a ser vilã e se juntar ao grupo. Quando finalmente descobriram onde ela estava, que era em Nova York, né? Amando de Raio Negro, inicialmente Gorgon foi atrás dela, mas depois apareceu o próprio Triton, que é outro membro da família real. Enfim, a família básica real que a gente conhece dos inumanos surgiram e conseguiram levar ela, e aí desemboca numa outra história que o Quarteto Fantástico acaba sendo vinculado, que é pra voltar para Attila, que é a capital dos inumanos, né? Que até então acho que tava, a gente não pode nem dizer que é Himalaia ali naquele momento, mas era numas cordilheiras distantes, e que o irmão de Raio Negro, na ausência dele, quando ele tava buscando, né, em busca da Medusa, do amor dele, se apoderou e tomou o trono. Isso é a origem das primeiras histórias dos inumanos na Marvel. A Medusa, ela quando surgiu, parece mais aquelas evoluções da Marvel, né, que não era nada planejado. Ela surgiu, inclusive o nome dela, ela foi encontrada numa ilha do Mediterrâneo, faz alusão à Medusa mitológica mesmo. Realmente não tinha nada citando se era inumano ou não era. Eu não sei se havia algo planejado, ao que tudo indica não, para a personagem ser evoluída dessa forma. Mais tarde os inumanos foram apresentados numa saga que foi rocambolesca, porque eles estavam falando sobre o Homem-Dragão, misturaram com os inumanos. E essa saga dos inumanos, para se ter uma ideia, ela terminou na metade de uma edição, que a continuação da história era o começo da saga do Galactus. Ficou meio estranho, porque ficou meio dividido, né? Tinha parte da história do Galactus, aí você via um trechinho dos inumanos ali lateral, que eles continuaram meio que usando quatro páginas do quarteto, como sempre, para contar as histórias dele, né? É, exatamente. Inclusive, fazer o sinal da cruz aqui, Heróis Renascem. Quando é apresentado os inumanos, aparece aquela saga que mostra que eles são adoradores de uma entidade chamada Galactus. Na verdade, isso foi uma homenagem à história original do Jack Kirby. Colocar Heróis Renascem em homenagem na mesma frase, cara. É, pois é. Então, e só que a história original do Jack Kirby, ele não fazia nenhuma alusão, por exemplo, não tinha ligação de inumanos com Galactus. Era simplesmente porque a saga terminava no metade da revista, o quarteto voltava para a cidade e já começava o problema com Galactus, entendeu? Mas não tinha nenhuma ligação. Você acabou de me explicar uma coisa que eu nunca tinha entendido do Galactus, mas tudo bem. O que é? Agora fala. Você quer deixar os ouvidos no vácuo? É porque tinha aquela velha história de que o Stanley inventou o Galactus, na verdade, porque não tinha mais o que inventar pra continuar a história. Aí disse pro Jack Kirby, bota que eles enfrentem Deus. Aí agora faz mais sentido, o cara não é que ele tava conseguindo mais terminar os enredos do quarto ideia, porque não sabia o que ia me preencher mais das páginas. Acabou as dorgas no dia. O lance todo é que nessa história, né, dos inumanos, quando eles chegam lá e o quarteto meio que fica meio perdido pra saber em que lado fica e tal, mas logo de imediato assume a posição da família real, né? Porque a Crystalis, também concomitantemente, ao mesmo tempo que a Medusa tava fazendo as próprias aventuras dela, fugindo do Gorgon e pedindo ajuda a Sue Richards, a Crystalis conheceu Tosh Humana e foi aquele amor à primeira vista. Ela achou que ele era um inumano de imediato. Falou assim, você tem poderes também, então você é igual a mim e tal. Aí ele, cheio da conversa, falou, claro que nós somos um igual ao outro, sempre merecemos um ao outro e tal. Ficou aquela coisa meio Romeu e Julieta no final, porque quando o Maximus foi destronado pelo Raio Negro, né? Que foi até uma coisa meio estranha. Ele apenas tirou a coroa e colocou pra cima e disse, eu já cheguei. Me dá de volta o que é meu. E aí o Maximus, muito louco, falou assim, então sabe que você chegou e o pessoal agora não vai me aceitar como um rei? Eu vou isolar todo mundo. Aí ele apertou um botão lá que criou um tipo de redoma que enclausurou a Atlan, né? Que é a cidade dos inumanos, do resto do mundo. E aí, daquela coisa assim, né, do Tocha Humana, não, espere, Crystalis, não sei o que é tal. E ela, Tocha, não. Aí fecha a redoma e fica aquela promessa de, não, a gente vai ter que dar um jeito de um dia se ver e tal. E aí é quando fica essas histórias paralelas, sempre dos inumanos nas aventuras do quarteto, que é como é que os inumanos vão arrumar um jeito de quebrar essa redoma. Que aí, imediatamente, quando o Maximus perde a coroa, né, ele volta a ser o louco varrido que sempre disseram que ele era. E depois, quando for falar de cada personagem, vai explicar de onde vem essa maluquice do Maximus. Mas aí é aquela coisa, ele ajuda quando quer e ele banca o maluco quando quer também. O Maximus é um dos melhores personagens que dessa parte aí. Aliás, é o típico vilão que é coisa. Ele faz parte da família, né, e ao mesmo tempo, né, ele é o irmão que não pegou a coroa e que quer a coroa, né? É aquela história clássica, inclusive, de o irmão renegado que quer ser rei também. E é engraçado, assim, que o Maximus, praticamente desse início da Marvel, eu acho que é o personagem que tem um visual mais simples que foi criado até agora, né? Porque ele não tem nenhum uniforme espalhafatoso. Ele é uma pessoa comum, ele só é birrento. O mais maluco usa roupa normal, entendeu? Filosófico isso aí. Filosófico. E inicialmente vale ressaltar que ele não tinha tais poderes mentais que aderem a ele, né? Ele era apenas um mega inventor, um crânio, sabe? Tipo assim, o Triton tava com dificuldade de andar por aí sem ter o contato com a água, né? O Triton é o membro da família real que parece um peixe, né? Ele é meio anfíbio, assim. Aí ele desenvolve uma roupa pra ele e tal, o Triton fica hiper feliz, consegui e tal. E aí fica aquela coisa, né? O Maximus joga sempre dos dois lados. Ele cede a vontade de algumas pessoas pra conquistar, digamos assim, pra ficar mais carismático pra aquela pessoa. E aí ele vai fazendo o jogo dele. Apesar de ser inicial essas histórias, você percebe que o Stan Lee tava querendo dar esse ar pra ele, né? De um vilãozão que era meio dúbio, você não sabia se ele era louco ou se ele fingia de louco, né? É Marcos Coveiro, só uma coisa. Eu acabei de dar uma folhada aqui na primeira história deles e o cara tá usando uma fantasia de carnaval verde, viu? Não. Mas aí na Marvel, isso é besteira, cara. Na mão do geométrico Jack Kirby, isso daí é comum. Isso é o de menos. Tirando a coroa estranha que ele usava, depois voltou normal, só ficou com a franjinha meia feiozinha dele lá. É, com certeza. Cabelinho meio tigelinha. Né? Só uma curiosidade aí, essa energia que prende a cidade aí, que é na própria história é citada de energia de força negativa, de zona negativa, ela não tem a ver com a zona negativa que é usada depois pelo quarteto, tá? É aquela velha história dos caras aí criando nome, e depois assim, pô, o que vamos fazer com esse nome? Põe aqui. Eu nem lembro direito como é que conseguiram quebrar isso aí, acho que foi na base do grito mesmo. Mas Não, então, é, porque tentou de tudo, né? Aí, acho que o Raio Negro deu uns gritos lá no meio. Porque então, tinha um detalhe, nessas primeiras histórias, ninguém sabia que o grande poder do Raio Negro era o grito. Sim. É, ele era super forte, tinha super forte. Uma anteninha esquisita lá, que quando ele tava meio fraco, a anteninha começava a soltar faísca, quer dizer, ah, ele tá descarregado, vamos levar ele. Aí carregava ele pra lá, pra cá. Ele, na verdade, é até interessante isso, porque ele é um manipulador de energia, né? O poder principal dele, né? Só que em razão de como ele foi exposto às terrígenas, às névoas, ele acabou ficando, a voz também, acabou alterando completamente, né, o Raio Negro, né? É, então, o lance todo disso aí é que o Maximus se aproveitava que o Grande Rei não fala nenhuma, e ele falava, ah, o seu rei não tem nada a dizer, cadê ele que defesa de vocês, tal, e ele cheio da lábia, ele sempre convencia os outros inumanos a fazer a insurreição, isso tem sido desde o começo, e aí ele, os próprios meninos da família real não sabiam disso, porque relacionar esse fato desse poder imenso da voz do Raio Negro a alguma coisa que aconteceu com os pais dele, que o Raio Negro fica muito sensibilizado toda vez que fala, que tem essa memória, então ele escondia essa parte de que ele não podia falar por conta que os poderes deles eram destrutivos. A família real não sabia, só sabia era Medusa, então o safado do Marcos toda vez falava, ah, veja porque ele não pode falar. Eu não vou dizer, quem tem que dizer é a Medusa. E a Medusa ficava cheia de dedo, então quem tem que falar é o Raio Negro. E quando ele vai falar, a primeira vez, é que destrói meia cidade pra abrir a barreira. Mas era só escrever, não? Ele era analfabeto. Não, na verdade, a gente vai falar isso. Não, pior é isso. A mini do Paul Jenkins explica por que ele, a forma dele de comunicação não pode envolver palavras. Tá, então vamos explicar isso no nosso momento certo. Viu? Mímico, ele não pode ser um mímico. Eu ia não. Falar isso agora, mímico. Faz mímica, pera. Ele até tenta, cara. Se você ver a minissérie dos Illuminati lá da Guerra Civil, ele faz o gesto, só que ninguém entende nenhuma do que ele faz. O cara é ruim até pra fazer gesto, hein? Mas, na verdade, se for parar pra pensar, ele pode ser ruim. Mas ele e a Medusa são imbatíveis na imagem e ação. Cara. É. Eu fico imaginando que os móveis lá dos quartos das pessoas devem ser tudo almofadado, né? Porque já imaginou o Raio Negro acordar de manhã e meter o dedinho na quina da cama, mano? A desgraceira só, né? Deve ser um... Cara, mas isso também é falado da minissérie do Jake, que ele tem que fazer um hiper trabalho de... Mental, meditação... Mental, ele... Pra não poder falar nada, nem com dor, cara. É um negócio... Por isso que ele não pode escrever, por isso tal, porque se ele não pode ter não pode ter memorização de palavras. Porque senão, se em um momento de muita dor, ou mesmo dormindo... Ele faz todo um trabalho pra não ter nada na mente, porque se ele, sei lá, fala alguma coisa dormindo, a casa caiu, né? Literalmente. Então como é que ele gritou guerra na Song of M? Ah, mas ele evita, ele tenta o máximo não pensar em palavras. Tanto é que ele faz toda aquela meditação lá antes de dormir e tal. A gente vai falar da Mina dos Inumanos, mas uma das cenas mais bacanas que dá a entender que a única pessoa que realmente entende ele é o Dentinho. Well, rest assured, the Inhumans pose no threat to us. If anything, we are a threat to them. Os Inumanos vieram antes ou depois dos X-Men? Depois. Foi assim, mais ou menos. Parece que os X-Men fizeram uma participação especial na edição que a Medusa aparece lá com o Quarteto Terrível, que até o nome dela parece que era Madame Medusa no começo. Uma parada Madame assim. Medusa, exatamente. É, e ela tinha o poder dela, do cabelo dela, era que nem o Asteia do Homem-Aranha, se prendiam no éter do céu. Na nuvem. É o pior mas... que tem uma cena mesmo, uma capa que ela se pendura assim, do nada, né? Uma curiosidade assim que não é oficializada, mas dá a entender que a ideia que o Jack Kirby até implantou com os Inumanos e Stan Lee, mais tarde tem muita coisa parecida com o que o Jack Kirby levou pra DC com os Novos Deuses, né? A questão de monarquia. É muito parecido. Assim, o conceito de questão de a questão monárquica, né? É muito parecida. E quando ele voltou pra Marvel e ele criou os Eternos, ele trouxe esse mesmo conceito e juntou com os Inumanos, né? Ou seja, a ideia era bem, foi se desenvolvendo nessas idas e vindas de editora do Jack Kirby. Falando em monarquia, que é uma coisa que eu vejo mais na Marvel que na DC, por exemplo, que é essa paixão que os editores da Marvel têm por monarquias e impérios. Porque todos os locais fictícios que tem são monarquias e que o cara é rei por direito, por aí vai. Verdade. Cara, você acha que por acaso o apelido do Jack Kirby era o rei por quê? Boa, hein? Foi deposto pelo Stan Lee. Bom, não sei, só que ali o ego dos dois não ia botar menos que rei imperador nas histórias, cara. Porque, cara, é impressionante, tu for olhar toda, não tem uma sociedade democrática que tenha sido criada dentro da Marvel. E democracia aí, não funciona. Até dentro d'água, né, com o Namor. Até no espaço, não só tem impérios lá fora. Pois é. Praticamente a Terra é o único país, é o único planeta independente. É, a gente tá ensinando democracia pros outros aí. Até parece, né? Só pra gente pontuar essa fase inicial, então, depois que a barreira foi quebrada, né, e os inumanos estavam de novo disponíveis pro mundo, vamos dizer assim, abertos pro mundo, foi de tensão de Raio Negro em que aos poucos eles começassem a conhecer mais quem era a humanidade e como se sociabilizar com elas. Isso acaba sendo meio que um plot para muitas histórias futuras dos inumanos. Enquanto o Maximus tinha um perfil de cada vez se isolar mais, não se mete, vamos fazer como nossos ancestrais sempre fizeram. Na verdade, os humanos são inferiores, a gente tem que, na verdade, governar eles, não vamos se misturar, não. Ou se isola, ou então mata. Já o Raio Negro, não. Depois que ele teve esse momento de procurar a Medusa pelo mundo e conhecer o Quarteto Fantástico, conhecer os heróis, ele aos poucos foi pedindo, pelo menos, Triton era um deles, né? O Triton foi mandado justamente para investigar. E ele liberou a Crystalis, que começou a ter um romance com Tocha Humana, para ir pro Quarteto Fantástico. Inclusive, ela foi a primeira membro a substituir um membro do Quarteto Fantástico. E quando a Sue Richards ficou grávida, ela ficou no lugar no Quarteto Fantástico. E como é que foi parar com o Mercúrio, hein? Ah, velho, o Mercúrio é muito rapidinho, você sabe, né? O Tocha ficou, já era. Mas mais pra frente a gente vai ver. A Crystalis é bem safadenha também, né? Agora só uma coisa, o que piti danado que o Tocha Humana deu quando ele perdeu a Crystalis nessa história aqui, pelo amor de Deus. Em poucas edições ele ficou tão apaixonado, ele fez um escândalo escarcial danado. Meu Deus, cadê a Crystalis? Eu nunca mais vou ver ela. É algo assim, eu falava, era questão da coisa dar um pedala bem dado no Tocha mesmo, por ele se aquietar, aquietar o facho. Acho que foi o romance mais liberal que eu já vi tão prematuramente numa história em quadrinhos, né? Porque a menina saiu da família e foi morar diretamente com o namorado. Verdade. E apesar do Tocha ter várias peguetes na história editorial dele, assim, a Crystalis, apesar de não rolar mais assim nada definitivo depois, eu acho que foi a que ele mais sentiu. Né? Também, né? Ele perdeu. Perdeu, conheceu quando rápido e perdeu mais rápido. Cara. Quando ele chuta é mais fácil, quando perde é pior. Foi o amor mais fogoso do Tocha. É elemental, meu caro. Elemental. That is my right, as Black Bolt's trusted advisor and as one who wishes to protect you. Bom, antes de começar a falar de cada um dos personagens ali, porque a gente tem pelo menos 8 aí que são o cerne da família real, vamos falar um pouco de quem são os inumanos, né? E o que há por trás da biologia deles. A gente já comentou um pouco sobre essa questão do reinado, como é que funciona a estrutura da organização do povo inumano. A gente vai discutir um pouco aí, porque tem muita coisa que foi construída aos poucos e que torna a coisa bem complexa, mas mesmo assim bem interessante. Primeira coisa que a gente vai falar, então, é de como surgiu esse povo no meio da Terra do nada. Será que eles são da Terra mesmo? São espaciais? O que são? Então isso foi explicado logo na primeira história, mas não deram ao nome de que povo que fez isso, né? Mas será que foi uma raça alienígena que veio há muito tempo atrás, acho que antes dos Homo sapiens, ou no início dos Homo sapiens, quando era pré-histórica mesmo, e aí achou interessante aquela humanidade ainda primitiva e começou a querer fazer uma série de experimentos para acelerar o que seria o potencial daquele povo, para ver até onde ele se tornava. E aí que surgiu uma série de alterações, né, genéticas, que davam diferentes formas e poderes àqueles Homo sapiens iniciais. E assim se formou os inumanos. É justamente essa raça que a gente pode dizer que é artificial, mas não é totalmente artificial. Na verdade, se poderia dizer que era uma seleção genética hiperacelerada que foi feita mais tarde, atribuíram isso ao Império Kree, que justamente tem esse lance forte de querer fazer sempre a melhoria genética do seu povo, que seu povo seja uma supremacia genética. Eu não sei nem como é que chamaria isso em termos de governo. A gente fala de tecnocracia, seria o quê? Uma geneticocracia? Enfim, é uma coisa parecida com isso. E até então, nas histórias iniciais, a Terra foi escolhida para ser a base para a criação desse experimento. E assim surgiu o povo inumano. De alguma maneira, isso foi, digamos assim, abandonado. Eles meio que desistiram do experimento e disseram, olha, já chegamos a uma conclusão, vamos embora. E deixaram os inumanos à toa aí. E eles próprios se organizaram de forma isolada para constituir o que seria, ao longo esse tempo todo. Eu acho que atribui isso a 7 mil anos, né? É. Uhum. Vamos na Marvel, diz que seriam 7 mil anos de existência dos inumanos na Terra. Vamos dizer assim, seria assim, nos, juntamente com os primórdios da civilização humana, foram também os primórdios da civilização inumana, né? É que a diferença é que eles já tinham, eles já contavam com tecnologia alienígena já mais avançada, né? Do que a humanidade. Já vieram com um upgrade, né? É. Enquanto a humanidade estava aos poucos, naquele ritmo natural, eles já estavam com um ritmo acelerado de desenvolvimento. Sim. Curioso que mais me lembra disso, é quando eu vi aquele filme Prometheus, o lance, né, da pegada dele lembrou um pouco da criação dos inumanos, né? Só um adendo, não é que os Kree sejam genetistutocracia, que nem estava falando, é que eles estão em um beco sem saída evolucionário, eles não têm mais para onde evoluir, para onde correr, e estão, por assim dizer, estacionados. Caso eles continuem assim, eles vão acabar sendo deixados para trás na corrida evolucionária ou perder por vantagens evolucionárias dos seus concorrentes, principalmente dos Skrulls. Que um dos maiores cagaços que eles têm é o fato de que os Skrulls podem mudar de forma, podem ter aquela são metamorfos, enquanto eles não têm isso. Então, mas não deixa de ser uma geneticocracia, Paulo, porque de forma mesmo que não natural, né, eles estão se ligando nisso. Outras civilizações nem estão pensando nisso. Podem estar na mesma situação que eles, mas não tem essa preocupação, entendeu? E eles sempre tiveram. Ao ponto de, como a gente pode até falar, a gente falou num podcast muito tempo atrás da Aniquilação, né, quando a gente gravou, que eles chegaram ao ponto de detonar uma bomba pra justamente ver se a energia da bomba dava uma acelerada na constituição genética deles pra eles começarem a evoluir de novo, né? Que foi, acho que foi naquela Tempestade Galáctica, né? Foi na final da Tempestade Galáctica, essa, a Negabomba. É o beco sem saída, né? Eles... No fim das coisas, é uma coisa que a gente vai acabar tendo que falar bem mais na Guerra dos Reis, então é melhor deixar um pouco em off mesmo. É o desenvolvimento dessa origem dos inumanos aí, dá a impressão que, por exemplo, eles surgiram lá no Quarteto Fantástico, depois foram fazendo uma histórias secundárias na revista do Thor, falando um pouquinho mais sobre a origem da raça mesmo, de alguns personagens, né? Isso foi, né, com o tempo foram desenvolvendo ainda mais, colocando os Eternos na jogada, inclusive falando que os Kree tiveram a ideia de desenvolver a raça humana justamente com o experimento dos Celestiais, né? Que deram origem aos Eternos também. Aí eles olharam e falaram assim, olha, não é que é boa ideia, vamos fazer igual. Aí eles... Foi aí que foram surgindo os inumanos, só que, assim, os Celestiais tinham mais o que fazer, e os Kree, acho que depois perceberam também que tinham mais o que fazer e deixaram eles na Terra. Na verdade, isso é interessante, porque Terra-X pega e faz todo esse link. Por que criaram-se os inumanos? Na verdade, ambos seriam, vamos dizer assim, os Kree criaram os inumanos para combater as criações dos Celestiais. Então, mais pra frente, no decorrer de Terra-X, quem leu, vai a Marvel, ela pega e unifica todas essas o panteão de deuses, os Eternos, e cria uma espécie, vamos dizer assim, de solução lógica para todos esses, vamos dizer assim, eventos malucos, né? Porque, assim, a princípio, realmente eram muito aleatórios. Aí veio os Eternos, depois veio os Inumanos, aí na jogada jogaram os mutantes, que também surgiram, um monte de seres super poderosos que apareciam, né? O Kruger pega e organiza, né? Fala assim, quem veio primeiro, por que que eles vieram e tal. Então, os Inumanos são um dos principais personagens, né, de Terra-X, né? Sim. Por sinal, esse vai ser um dos futuros podcasts da gente. Mais pra frente, não sei se nem vai ser esse ano, mas é porque faz parte de um grande complexo de coisas que vai ser importante pra futuras sagas, que eu não quero spoilear mais uma vez. Última coisa que eu me lembro disso daí é que tem um sentinela, que se eu não me engano é o mesmo sentinela que depois o Quarteto enfrenta, que depois os Vingadores têm que enfrentar na Guerra Kree-Skrull, tem umas histórias em que... tempos em tempos ele ficava indo em Atilã para verificar a evolução dos inumanos. E em uma delas, foi até uma história, só não sei se é só do Jack Kirby ou é do Jack Kirby com Lee, que é ele quem nomeia eles como inumanos, que eles descobrem lá que já passaram, eles conseguiram as névoas terrígenes, já estavam com poderes. Aí os caras disseram que ele chegou a um ponto de que eles não podiam mais ser considerados humanos. Aí foi a origem do nome Inumanos, foi desse sentinela que ficava sempre verificando como é que estava os inumanos. Só salientando, esse sentinela que o Paulo tá falando é um sentinela Kree, que é um robô que os Krees usam ora pra guerra, ou pra... ora com um batedor quando vai pra um planeta. Não é nem o sentinela maluco criado pelo Paul Jenkins. E não é nem o sentinela dos X-Men. E nem o sentinela dos X-Men criado pelo Stan Lee e o Jack Kirby nas histórias dos X-Men, né? Mas você chutou uma coisa interessante aí pra gente começar a falar, Paulo, que é sobre as névoas terrígenas e os cristais terrígenes. Que aí muita gente entra em dúvida pra saber o que é isso. E, bom, eu não sei a origem realmente disso aí, né? Tem uma coisa que a gente pode jogar pra vocês, quem souber informar o que é isso. Mas eu sei pra que serve. Eles são tipo um catalisadores, né, que produzem uma névoa, alguma coisa desse tipo, que os jovens inumanos são levados pra câmaras onde tá cheio desses cristais e dessas névoas, e embebidos por essa coisa, eles aceleram a genética deles para o que potencialmente eles podem ser. O lance é meio esquisito, a gente vai até poder rir bastante, fazer umas comparações no futuro. Mas muitos inumanos que nascem normais, nascem como humanos igual a gente, eu e vocês que estão ouvindo aí, ficam tensos, né? Porque eles vão entrar lá e vão dizer assim, nossa, o que é que eu sei que eu vou virar? Será que eu vou virar uma coisa legal ou não? Será que eu vou ir pra Grifinória ou Lufa-Lufa? Então, é um negócio meio esquisito, né? Ah, só pra complementar, os cristais terrígenes foram descobertos pelo chamado geneticista supremo Randak. Praticamente toda a cultura inumana, toda essa coisa, inclusive até mesmo que veio depois, o papel do Conselho Genético, foi tudo estruturado pelo Randak. Então Randak, quando ele descobriu as névoas terrígenas, ele pegou, usou nele mesmo, descobriu que ganhou poderes. E a partir disso, em vez dele, vamos dizer assim, se tornar o único super ser daquela região, ele dividiu isso com os inumanos. Tanto que acho que é assim que surgiu o Conselho Genético Inumano, né? Que é exatamente. Chega a ser até mais poderoso que o próprio rei em questão. Isso. E eles é que decidem quando é que as crianças vão, se a lei é essa ou aquela. Querendo ou não, o rei de Inumano não é um rei tão rei... imperador que manda em tudo. Ele tem que passar pelas ordens do conselho. Inclusive essas névoas terrígenas também, assim, um efeito colateral interessante dela, que além de dar o poder, como posso dizer, ela deforma a pessoa, né? Ela dá um formato novo. O caso, um dos casos mais gritantes daí é o próprio Triton, né? Ele se torna uma criatura anfíbia, assim, com escama e tudo. Tem coisa pior que o Triton, viu? Eu vou dizer daqui a pouco. Elas são um recurso limitado, elas não tem tantas assim, eles não podem se dar o luxo de sair desperdiçando elas por quaisquer motivos. É tanto que quando um ligeirinho foi levar as dele, foi uma guerra completa. Foi uma merda que deu, né? Ligeirinho lá foi... A gente fala daqui a pouco sobre ligeirinho isso. Ligeirinho com orelhas pontudas. Quem é que tem orelhas pontudas? E corno. Ele não era um Skrull, não. Ele era um Skrull, não. Ah, não. Ele se dizia Skrull, né? Ele era? Não era, ele fingiu que era. Ah. Ele fingiu que era um Skrull? Você não sabia disso? Não, eu pensava que ele realmente tinha sido um Skrull. Não, o senhor ligeirinho, que muitos conhecem como Pietro Max Morph com Mercúrio, quando roubou os cristais terrígenes, ele tava completamente ciente do que estava fazendo, como a gente vai falar. Só que ele fingiu depois que, na verdade, era um Skrull e que ele só apareceu agora. E todo mundo falou, ah, que legal, a gente sabia que não podia ser você, né? Dá um abraço aqui. Mas eu não podia ser o filho do Magneto, né? E eu pensando que iam... todo mundo dizendo que iam usar isso aí pra tirar limpar a barra do Tony Stark, limpar a barra do Mercúrio. Like them, we are products of genetic manipulation and artificial selection. If we become alphas, then we become mules, incapable of reproduction. Vamos falar um pouco agora de como funciona a estrutura da sociedade inumana, né? É curioso porque eles acabam formando um sistema realmente de castas e que é severo. A começar, por exemplo, que quem surge na família real já tem aqueles benefícios, né? Que são os nossos 7 famosos aí que a gente vai falar especificamente deles. E aí depois, depende de como você surge na névoa terrígena, você vai ganhando papéis melhores e aí vai decaindo até surgir uma raça, digamos assim, que é subcategorizada, chamada de alfas primitivos, que só serve e só foi criado pra trabalhar. esse sistema criado, né? É uma das coisas mais, assim, malucas que já li, assim. E mesmo assim, é um sistema, assim, até pra Marvel, é um sistema extremamente complexo de uma estrutura, né? Essa estrutura de governo, essa estrutura de casamentos, né? Porque o Conselho Genético, ele não é só um conselho legislativo, não é? Ele é um conselho moral, ele determina com quem você pode ou não casar. Eles são, assim, absurdamente preocupados com a linhagem genética, a ponto, assim, ter uma das cenas novamente da minissérie do Paul Jenkins, que tá lá, o cara lá apresentando o filho, né, pro Raio Negro, e citando toda a linhagem genética, toda a linhagem da onde o cara veio, que ele era filho de não sei quem, que era filho de não sei quem, que foi membro não sei do que, e é como o Cover falou, é dividido em castas. Então, quando, por exemplo, a Tonaja, quando ela virou um voador, que era uma coisa extremamente rara naquela sociedade, ela ganhou um status, assim, tipo, orgulho da família, primeiro lugar, sabe, né? Enquanto aquela outra amiga, que mais pra frente descobriu que tinha poderes curativos, ela foi meio que excluída, porque a transformação dela não foi tão, assim, né? Isso sem contar o outro que virou um alfa primitivo, que depois a gente vai falar. Ah, isso aí a gente detalha depois. Mas na própria mini tem alguns outros que aparecem, assim, que são cidadãos comuns de Atlan, que ele mesmo coloca, olha, eu não sou ninguém, eu não presto pra nada, eu só sou deformado, vamos dizer assim, não coloca essas palavras. Mas hoje eu vou votar, tipo assim... É curioso, né, como eles mesmos se auto-intitulam como nada, né? É, porque o próprio sistema e as pessoas que são intituladas como nada, elas não podem, por exemplo, manter um relacionamento, elas não podem, vamos dizer assim, não podem ter um casamento com outros para evitar, vamos dizer assim, exatamente isso. Curiosamente, tem dois casos que fugiram à regra. É. O primeiro é Crystalis, com o Mercúrio, que gerou Luna, né, que... Pela explicação, pelo que eu li, ela não é nem inumana e nem mutante. É, aí a biologia com você, Cover. Ela anulou tantos poderes, anulou tanto o gene mutante quanto coisa. Então ela era humana, né? É, na verdade, acontece... Isso foi justamente para ser fruto de uma saga que a gente até conversou sobre ela naquele podcast sobre os encontros e desencontros dos Vingadores do X-Men, que quiseram dar a Luna inicialmente como ela não tivesse poder nenhum, fosse uma humana. Então isso não tem explicação genética nenhuma, o Felga tá querendo jogar essa bola pra mim, então é uma viagem da Marvel sempre, né? Mas disseram que como ela é meio inumana e meia mutante, anulou e virou humana. E aí isso foi uma vergonha, principalmente, além desses citados aí, pra o Magneto, que, pô, como é que minha neta é uma humana? Isso é um absurdo. E até pouco tempo atrás, inclusive depois... Isso foi o quebra-pau que teve em Dinastia M, o Herdeiro, e depois Guerra Silenciosa, foi a exposição dela às terrígenas. Porque como ela vinha de um, vamos dizer assim, de um casamento impuro, o Conselho Genético negou que ela poderia ser exposta, com medo dos efeitos imprevisíveis do que as névoas poderiam ter, né? Inclusive, isso também é mostrado bastante em Guerra Silenciosa, né? Que a exposição inadvertida, sem controle das névoas terrígenas, também não produz resultados extremamente complicados, né? Inclusive, na própria minissérie do Paul Jenkins, o Karnak cita, né, os estudos do próprio Handak, da variação das terrígenas, por que surgem determinados tipos de seres em determinadas épocas com aquela exposição. E o Conselho Genético, vamos dizer assim, tenta a todo custo, né, manter a linhagem, até mesmo porque os inumanos, eles não podem ter, parece que assim, dá a entender isso, porque como eles vivem bastante, eles não podem também se procriar ao extremo, né? Eles talvez tenham limitações de controle de natalidade e também justamente para manter a pureza. O outro caso, pelo que eu estava lendo por aqui, isso eu li nas Wikipedias, foi a filha do Gorgon. E esse caso é mais escandaloso, porque ela teve um relacionamento com um alfa primitivo. Imagina o escândalo, né? É, foi uma vergonha pro pai, né? Essa é tanto que eu nem sei mais onde tá essa menina. A menina foi... Acho que o Gorgon disse, ó, minha filha nem... Filha? Que filha? Não existe. Cadê? É detalhe que assim... É estranho porque normalmente quando mostram o Gorgon, ou Gorgon, ele tá sempre só tomando cerveja e fazendo farra, né? Então é difícil imaginar um cara desse casado com alguém. Ninguém disse que ele é casado, disse que ele é a filha dele. Então, acabou de dar uma justificativa, ele tava bebendo na farra. Por isso que a filha nasceu daquele jeito, tá vendo? Não, a filha nasceu legal, ela só tava apaixonada. Ela já tinha trauma do pai, né, que só vivia nas bar bebendo. E aí, eu vou me vingar, vou querer casar com uma pessoa que causa vergonha a ele, vou querer namorar com um alfa primitivo. Aí foi lá. Aí ele pegou a máquina do tempo e reticonou ela. Ou então não precisa nem máquina do tempo, cara. Eu acho que sumiu a menina mesmo. Ele deu o fim dela na última saga e acabou. Ele deu um pisão nela. Na verdade é o seguinte, eu não sei em que revista saiu isso. Quem souber a origem dessa menina aí, ou que fim ela levou, manda pra gente ler na nossa leitura de e-mails e saber o que aconteceu, que a gente tá preocupado. Ó, cartazes, procura-se a filha de Gorgon que se sumiu no limbo editorial da Marvel. Se alguém tiver notícias, mande pro inominata@marvel66.com, tá? Mandar um e-mail pro Ratinho. Ratinho, né? Ok, pra aqueles casos de família, né? Meu pai não me permite relacionamento com o Alfa. Mas o curioso também desse aí tudo, Felga, é o seguinte, é que criaram a maior confusão quando ela foi namorar o Mercúrio. Mas quando foi pra casa do Tocha, ah não, pode ir, minha filha, vai lá morar com o Quarteto Fantástico, tá de boa. É, né? É que o Mercúrio, é que, né? Não, é aquele negócio, tem que pensar, tipo, porque o Mercúrio vendeu família meio assim. Ele foi criado com uma vaca. É, cigano. É que ele é cigano. É, preconceituoso. Só tu vê, ó. Ele olhar assim, Tocha, o mano é rico, anda de playboyzinho, aí deixaram. Não, mas sabe qual o problema disso? Porque o Mercúrio era mutante. Sempre teve segregação com os mutantes. Ciclope sempre esteve certo. É engraçado que ninguém mencionou o fato de o Mercúrio ainda por cima é filho do Magneto. Pois é, né? É interessante desse negócio de caças aí, é que é um clima pesado nas histórias dos inumanos, tipo assim, a divisão ali dentro, aí você pensa assim, poxa, mas o Raio Negro é o herói, assim, supostamente o super-herói, ele não vê essas diferenças, mas você vê que é uma questão cultural, né? Não é que o povo é maltratado, ele é subdividido mesmo, tem essa divisão e aceita-se a coisa do jeito que ela é, entendeu? Não é questão de melhorar a vida deles ou não, é questão cultural dos inumanos mesmo. O lance todo que a gente pode até explicar agora, porque dificilmente a gente vai falar sobre isso depois, é quem é essa casta mais baixa, que são os alfas primitivos. Elas são também criadas artificialmente, né? São até hoje, parece que são clones uma da outra, não é isso? Isso, Os inumanos proibiram elas de se procriar, mas continuam reproduzindo ela porque elas são a força motriz que mantenha Atlas funcionando lá embaixo, né? Eles nem sobem à superfície. Eles vivem lá no subterrâneo, mexendo nas máquinas, botando as engenhocas pra funcionar lá, pra tornar a Atlas o que ela é, né? Porque a Atlas é espaçonave, ela tem super armamento de proteção, enfim, a Atlas já virou tudo, né? Eles são considerados, assim, sabe, mentalmente menos elevados, que tem essa condição de ser subserviente. Mas já houve tentativas de revolução em cima deles, instigadas pelo próprio Maximus. Deve ter surgido algum mais espertinho lá no meio, né? Um desses alfa primitivos espertinho. E ele foi arquitetando todo um problema para até sensibilizar as pessoas, os inumanos, a ver que eles estavam realmente criando um sistema escravagista ali. E que isso era ruim, porque o resto do mundo inteiro também condenava. Quando eles descobriram que existia isso, a gente tem até essa minissérie do Paul Jenkins, que a ONU uma hora aponta o dedo assim, ó, que isso, vocês estão criando escravos lá no meio e isso é ruim e tal. Mas aí o embaixador sabe o que ele fala? Nós não somos humanos. Então não temos por que se submeter às suas regras. Pois é a desculpinha dele. Mas o lance todo é que, em dado momento, o Raio Negro concede meio que uma liberdade para eles, mas eles geneticamente são condicionados para serem subservientes. Então eles ganham a liberdade, mas continuam trabalhando daquela forma, certo? Uhum. Não é pelos 20 centavos, é pelas névoas terrígenas. E em algumas histórias é interessante também que o visual deles, assim, eles têm uma cara meio simiesca, né? É literalmente primitivo mesmo, né? A ideia, pelo menos, que dá a entender é isso. Como eles são de origem antes do Homo sapiens com a fisionomia de hoje, eles lembram um pouco, sei lá, o Homem da Detalhes, ou umas versões mais recentes. Que não deixa de ser uma versão de humano, mas, assim, não é o que a gente é hoje. É o extremo, né? Enquanto os inumanos desenvolveram bem à frente, eles foram deixados pra trás. Não desenvolverem, nem pra ser um... abaixo do Homo Sapiens, né? É que quando, vamos dizer assim, alguém precisava fazer um trabalho pesado, né, em Átila, né? E aí acho que aquela coisa, um monte de seres que são parecidos com deuses, né? Falar, meu, eu pegar e fazer trabalho pesado aqui, né? Aí eles foram e criaram essa sub-raça, vamos dizer assim, essa sub-raça, entre aspas, né? Eu não sei como assim, mas se os inumanos ganhassem a mesma repercussão que uns X-Men da vida, eu imagino como estaria a Marvel nessa situação, né? Por fazer apologia à segregação e ao escravagismo, né? Mas enfim. Mas continua até hoje, né? E só a título de complementação, o geneticista que criou eles foi o Avadar, tá? Uhum. E aí ele meio que quis criar ele porque o convenceu o Conselho Genético Inumano de que precisava de umas pessoas que fossem a força bruta, porque eles mesmos não queriam se sujeitar ao trabalho meio braçal, não. Então a gente precisa criar umas pessoas que não questionem muito porque tá levantando peso e tendo condições precárias, né? E que seja bem submisso. Aí criou a raça. O lance é que, justamente essa coisa que a gente tá falando que é polêmico, foi usado pela própria Marvel depois. Por exemplo, o Máximo, como eu falei, fez uma revolução entre eles. Meio que quis usar névoas terrígidas nos alfas primitivos também. Aí criou um outro inimigo chamado Trickle, que aí também se colocou contra a família real, e que inclusive foi responsável por um dos exílios deles aí numa das histórias, né? Mas, ô Coveiro, convenhamos também que você colocar o vilão da história pra fazer a revolução, você já tá colocando meio que um viés como se a revolução fosse errada, né? Mas assim, o Maximus é aquela coisa, vou te ser bem sincero, viu, Paulo? Eu não acho o Maximus tão... Ele é doido pra caceta, mas ele é um vilão bem, bem carismático, cara. Ele não é aquele vilão tirando completamente, não. Ele tem a sua noção. Ele, por exemplo, ele é xenofobista, ele não quer que os inumanos se relacionem com pessoas de fora e por aí vai. Mas ele nunca foi aquele cara, sabe, que quer destruir, quer fazer uma coisa maligna e por aí vai, né? No máximo, ele se vendeu em alguns momentos pros próprios Chris pra ganhar meio que benefícios futuros, né, supostos, se os Chris ganhassem a guerra ou por aí vai, pra ele ser o governante principal da Terra. Eu acho que o máximo de maldade do Maximus é legal, hein? É. O máximo de maldade dele foi sem querer. O máximo de maldade dele é aquela birra de irmão mesmo, né? Tanto que recentemente, quando o Raio Negro se afastou, ele ficou lá de boa do lado da Medusa ajudando, entendeu? Com as maluquices dele, mas assim, né? Querendo ou não, como parte da família real, querendo o bem da família inumana. Ele é doidão, tá, aquela coisa. Mas no fundo, ele só quer... Ele respeita todas as instituições inumanas. I suspect a direct hit will send Atlantis once again into dramatic upheaval, similar to that which consigned the island to the waves centuries ago. Então vamos passar agora para este bloco e especificamente falar de cada um dos membros da família real, passada básica sobre quem é quem. Começa aí com o famoso, deixa eu ver se eu falo o nome certo, Blackangar Boltagon, que é o Raio Negro, né? O cerne todo da história dos inumanos tá nele aí. Ele praticamente é a ligação, inclusive, com toda a família real, né? Sempre, no mínimo, alguém vai ser primo dele. Então, o Raio Negro, vamos dizer assim, é o mais poderoso dos inumanos. É o cara que, assim, se você entrar numa briga com ele, você tá ferrado, porque você vai perder. Ele é o cara, vamos dizer assim. Ele só deve perder pro Pantera Negra, porque é o Pantera Negra, mas enfim. Porque o Pantera Negra sabe dar uma chave de braço que vai obstruir as cordas vocais dele. Tá, porque é o Pantera Negra, né? Mas enfim. Ele é filho da Diagon e Rinda. E durante a sua gestação, ele foi exposto às névoas terrígenas. Só um parênteses aqui, os pais dele são de alta patente dentro da sociedade inumana, né? Sim, sim. O Agon era do Conselho Genético e a Rinda era diretora do Centro de Cuidados de Pré-Natais. Ou seja, o menino foi... praticamente o Messias escolhido, né? Dois geneticistas de alta patente, né? Talvez em razão dessas maluquices, ele foi exposto às terrígenas logo cedo, quer dizer, quando ele ainda estava sendo gestado. E isso criou, vamos dizer assim, resultados imprevisíveis, né? Além da grande força física e dos poderes de manipulação de energia, isso também afetou as suas cordas vocais a ponto de, vamos dizer assim, se ele falar sussurrar, ele é capaz de destruir um planeta. Então, em razão desse próprio... desse dom, que inclusive, salvo engano, pelo que eu tava lendo, foi o que matou os pais dele, né? Que ele deu um grito e, de repente, destruiu meio mundo, né? E isso era um fato que o Maximus usava muito para chantageá-lo, né? Aliás, é interessante, né? Aqui a relação do irmão Dá pra até fazer uma ligação meio Thor Loki. Thor, o cara lá cheio, bonitão, tal, né, grande, rei e tal. E o Loki, aquele mirradinho lá que vivia levando chute na bunda, né? Mesma coisa aqui, né? Raio negro, cara, tal. E o Máximo, que é, se você olhar pela própria estrutura física dele, ele é bem, vamos dizer assim, ele é quase um ser humano normal, assim, magrelão, tal. Faz os jogos mentais tão mais ou menos no mesmo estilo, né? Ele teve vários problemas antes, vamos dizer assim, até de se conseguir se manter melhor no posto, né? Teve que encarar diversos problemas, principalmente com o irmão. Teve o problema da revolução dos alfas primitivos, né? Com a questão do Trigon. E assim, ele é casado, vamos dizer, com Medusa e tem um filho, né? O lance, então, só pra detalhar mais a morte dos pais dele, já de cedo o Maximus vivia tendo um plano conspiratório, né? Que o Raio Negro foi escolhido pelo pai dele pra ser o futuro rei mesmo, então tava tutorando ele, ensinando em segredo os poderes de como controlar, né, e preservar os poderes dele pra não destruir tudo e tal. Só que aí, numa dessas descobertas aí de traição do Maximus, o Raio Negro usou os poderes dele pra derrubar uma nave Kree, né, que sempre aqueles complôs com os Krees, né. Aí, por azar, a nave caiu justamente no laboratório onde tava o pai e a mãe dele trabalhando. Aí matou de banguela, de pá! Mas... Então, pelo que eu vi, matou não só o pai, mas também os membros chaves do Conselho Genético, né? Ou seja, ele matou todas as pessoas mais importantes, né, de Atlan, né? É, o Raio Negro, realmente, a única coisa que eu gostaria de ver era esse cara gritando com vontade em alguma história pra valer, que não fosse, ah, é um Skrull disfarçado, ou então, ah... Ele gritou no chão e o planeta explodiu do outro lado da Terra. Seria a última coisa que você veria também, viu, Paulo? Só tô te avisando. É um rasgo na realidade. Só tô te avisando. Inclusive, aqui até fala. A voz dele é quase negócio assim, Kamehameha. É daí pra cima. Agora eu tô imaginando o Goku Super Saiyajin 3 disputando o Kamehameha com o grito do Raio Negro. Como é que é? Vai mais ou menos ter aquele efeito daquela última briga lá, que quase o planeta inteiro foi destruído, né? O Ahura, né, que é o filho dele, também tá meio pinel, né? Acabou no meio das maquinações lá do Máximo, né? Também menina meio que apagado, meio esquecido, meio trancafiado, né? Em várias histórias aparece assim, quem é? Cadê o Ahura, tal? Na Guerra Silenciosa mesmo, ele é meio que aquele menino escondido. Ninguém sabe onde tá o filho do Raio Negro, cadê e por aí vai, né? Orgulho do titio. É por aí. Acho que ele, não sei se é traduzido aqui, mas aqui tá em inglês como um dos nomes dele, como um Cavaleiro Negro, né? The Black Knight. Isso é em Terra X. Ele é criado pelo Capitão Britânia, que virou o rei da Inglaterra. Quando a gente for discutir sobre isso, vai ter chão pela frente. E se eu não me engano, ele é o Cavaleiro Negro dessa época, na verdade, também. Ele tem um papel muito importante, é um dos personagens mais importantes de Terra X. Pô, mas o Raio Negro, ele gera uma situação legal de narrativa, que tipo assim, né, várias histórias já mostram ele usando o poder, o grito não, a fala dele, a voz dele, destruindo tudo, e só você vê no quadrinho só ele abrindo a boca, mas não tem balão, não tem onomatopeia, não tem nada. Aí vai do leitor imaginar o que é um som tão estrondoso daquele, isso é legal. Ele tem que ser um personagem que muito visual, né? Uhum. Pra gente poder captar, né, sentimentos, tal. Por exemplo, na minissérie do Paul Jacobs, ninguém tava entendendo patrufas do plano dele, né, pra contornar toda aquela situação, né, criada. E aí, por exemplo, parece que assim, você vê que pouca gente entende ele, a própria esposa dele às vezes não entende, né, e ele assim, normalmente as cenas, né, que quando você vê, é aquela cena assim, o cara parado assim, tal, e o cara tem que ser um muito bom desenhista mesmo pra você captar, pra passar sentimento, pra passar toda aquela uma coisa que não. Mas tem como. Mas o diabos é aquela anteninha na cabeça? Aquilo é uma conexão USB. É o Wi-Fi. O Wi-Fi dele. Aliás, é um personagem que, pra acabar de piorar ainda pro coitado do desenhista, é um dos personagens que menos tira a máscara, né? É raro ver ele sem máscara. Sim. Nas histórias mais antigas dele, mostra ele sem máscara. Mas ele usava só uma faixinha assim, estilo anos 80, Flashdance e tal, mas... Aliás, nessa minissérie do Paul Jenkins, a gente vê ele sem máscara, né? O lance dele, além desses poderes sônicos, né? A gente sabe que ele é hiper poderoso, como a gente comentou até no outro bloco. Ele é um dos poucos inumanos que voa, né? O que é até considerado um uma coisa de alto padrão na sociedade humana, já coloca o cara direto na guarda real. E também eu acho que aquela anteninha vai ser como soltar uns raios, né? Pinir com uns raiozinhos quando ele quer, não é isso? Isso. O negócio, eu não sei se aquilo lá é uma forma pra ele... Porque ele é manipulador de energia, né? Ele deve ter poder pra cacete, né? Pra falar a verdade, né? Ele é praticamente assim, tipo... O super-homem mudo, né? Assim. Olha só, o combate versus que ninguém pensou. Não, ia dar um bom combate mesmo. Eu não acho que ele é tão parecido com o Superman, não. Só porque o pai dele era cientista, ele é do conselho. Opa! Opa! Mas a gente já teve um vislumbre de como seria esse crossover também, né? No Guerra Silenciosa. Eles só sentaram e conversaram. Ele e o Sentry. É verdade, né? Seguindo a linhagem da família real, a próxima que eu sou obrigado a falar é da Medusa. E ela, a gente já comentou que ela, historicamente, é a primeira inumana a surgir na Marvel. Tem esses poderes que são esses cabelos que funcionam como tentáculos prenses, né? Que são coisas praticamente vivas. É prima por parte de mãe do Raio Negro. E o lance todo dessa proximidade surgiu quando eles eram ainda crianças, né? E que ela, por ser a prima mais próxima, ela acabou desenvolvendo a habilidade de se comunicar facilmente com o Raio Negro. Então muita gente questiona assim, como é que ela fala por ele tão facilmente só pelo olhar e por aí vai. Que ela foi uma das pessoas mais próximas, assim, sensibilizada por ele não poder falar. Desenvolveu primeiro inicialmente uma linguagem que diz que é gestual e depois essa proximidade fez os dois namorarem. E durante uma das, digamos assim, maquinações do Maximus, foi justamente numa confusão que houve, que ele tentou revolucionar os alvos primitivos para colocar contra os inumanos. E surgiu um dos vilões chamados Tricon, né? Que é os inumanos que foram evoluídos pelas terrígias. E aí a nave onde ela tava foi atingida, ela caiu e quando caiu na Terra perdeu a memória e foi quando ela foi manipulada pelo mago pra virar um dos membros do Quarteto Terrível, né? Bom, e aí a gente tem todo aquele lance que a gente viu inicialmente de como ela voltou pro grupo, por aí vai. A Medusa é o pilar mais forte, talvez, da família real inumana. Ela é considerada uma, acho que talvez a segunda mais, apesar de você olhar pro tipo de poder dela e achar que é pouca coisa, mas já vi ela, por exemplo, derrotar em outras minisséries, até mesmo vendo, dando batalhas sônicas no ar, sim, e fazendo o simbionte se debater, né? Enfim, quando o Raio Negro esteve em alguns outros momentos fora do governo, né? Foi exilado, por exemplo, durante os eventos das invasões secretas, ou mesmo depois da Guerra dos Reis, ela que assumiu totalmente o lugar dele. Inclusive, pra fazer parte dos Illuminati. Ela foi a única membro que foi mulher no grupo. Brevemente, mas foi. Em uma dessas ocasiões, a gente já falou aí sobre o filho dela com o Raio Negro, que é o Ahura, né? Que gerou uma outra saga à parte. Bom, e ela foi brevemente, por algum momento, um membro do Quarteto Fantástico, assim como a Crystalis foi, né? Bom, acho que resumidamente é isso. Ela fez comercial de shampoo na história do Homem-Aranha. Como é que é? Ela teve fez. Mesmo? Teve, pior que teve. Eu não lembro qual edição, mas era a época do Stan Lee ainda. Que o Raio Negro tinha mandado ela numa missão diplomática pra Terra, aí ela. Não sei se ela perdeu a cabeça. Foi que acharam que o poder dela era bom fazer comercial de shampoo. Aí ela perdeu a paciência uma hora lá com os produtores e caiu na briga com a Homem-Aranha e voltou pra Atlan. Meu Deus do céu. Shampoo Medusa, seu cabelo mais vivo o quanto mais você usa. E o Marcos consegue fazer ainda um comercialzinho rápido. É assim, tanto no Quarteto Terrível quanto a participação dela no Quarteto Fantástico, ela meio que tá fazendo par ali com substituição da Mulher Invisível, né? Porque no Quarteto Terrível, que tinha a intenção de ser a versão má do Quarteto Fantástico, ela é o membro feminino, né, do grupo. E quando a Sul tava fora também do quarteto, é ela que substituiu, né? Então. Tá faltando um, chama um inumano aí. É uma dúvida, né? Porque o cabelo dela é aquela coisa assim, que naquela minissérie do Paul Jenkins, ela falou que o cabelo dela só pode ser cortado se ela quiser. Que aí o Máximo chega lá e tesoura, né, o cabelo dela. Se ela não quiser, ela vai dar umas espetadas nos fios e matar com quem se aproximar com a tesoura, né? Não, e o cabelo também fica duro como diamante. Nossa. Sério, isso aí é falado. Teve um trecho na própria Ministério do Poder que fala, não, é impossível cortar o cabelo dela porque o cabelo dela é tão duro quanto diamante. E ela mesmo falou, olha, só pode cortar o meu cabelo se eu deixar. Só que eu queria saber, será que o cabelo dela cresce de novo? Bom, cresceu, né? Cresceu, mas... né, pô? É. É tipo umas filhotinhas agora, fica nascendo os pelinhos se balançando assim. Né? Porque assim, é bizarro, porque o cabelo dela, mesmo quando tava cortado, era meio que tipo, ainda continuava sendo uma parte dela. É, então, né, quando ela cortou o cabelo, ajudou ela a libertar ela, né, mexer ela pra cá. Então é, né? Já pensou, melhor do que o shampoo é você vender esse cabelo pra umas lojas de peruca aí? Tava pensando nisso agora. Ia ser 10, hein? É porque você pode mandar a peruca fazer trabalho doméstico, né? Ah, você vai confiar, tá ajudando lá, né? Your people await a decision. What course of action do we take against the human? Bom, a Crystalis, falando primeiro em relacionamentos amorosos. Ela começou com o Toshimana, já aquela paixão lá do Toshimana, que como sempre ele bate olho na mulher e se apaixona pelo rei da vida durante 3 edições. Só que ela se apaixonou por ele de verdade. Aí ela pegou e foi morar com ele lá, substituir a Sue Richards, quando a Sue Richards teve o Franklin e se tornou a primeira membro extra do quarteto durante um tempo, ainda na época do Lee e do Kirby. Aí depois se apaixonou pelo Mercúrio e quando o Toshimana virou as costas, quando voltou ela já tava praticamente se casando com ele. Aí ele teve lá um ataque de mimimi, mas ela acabou se apaixonando, ficando com o Mercúrio. Aí com isso ela acabou mudando um pouco da franquia do quarteto mais pra franquia dos Vingadores. Com isso ela participou de algumas versões dos Vingadores. Só que quando o Mercúrio se casou com ela, ela teve um problema de saúde, porque ela estava, a atmosfera da Terra não é tão boa assim pros inumanos. O ar tem muito poluente. Aí quando ela se curou, ela teve que se mudar de volta pra Atilã com o Mercúrio. Eles foram viver em Atilã. Só que aí ela tava grávida e tudo mais. Só que aí teve o problema lá que quando eles tiveram que ir pra Lua com o Joe Burnie, que ela já tava grávida de uma filha. E a filha nasceu pouco depois da mudança. E como ela nasceu na Lua, e o Richard, que é um geneticista maluco, ele chegou a dizer que a filha dela, que é a Luna, ela é o gene mutante, anulou o gene inumano, por aí vai, e ela virou humana. Quando, na verdade, o fato é que o Reed Richards é muito inteligente, mas ele nunca foi geneticista e falou besteira. O fato é esse. E o lance é o seguinte, a maior maluquice é ele dizer que a minha não era um mutante, porque geralmente os poderes mutantes só se manifestam quando a pessoa tá mais adolescente. E os inumanos só viram realmente inumanos transformados depois da Terrígenes. Então ele falou besteira pra caceta aí. E criou maior confusão, né? Na verdade, se for parar pra pensar, é que foi a base do achismo. Ele disse, eu acho que... Aí como eu tenho aquele negócio, ele é a maior mente brilhante da Terra, porque ninguém respeita o verdadeiro mais inteligente, que é o Dr. Destino, aí o povo caiu na dele. Sim, ninguém vai entender, ninguém entende o que eu falo, né? Deixa eu jogar um H aqui, todo mundo... Ele poderia ter dito, como ela nasceu na Lua, então ela não é nem humana, nem nada, é uma celuna, lunática, sei lá, alguma coisa. Ela é Luna. É. Celuna, né? Luna. É, pois é. Olha o Reed Richards fazendo merda mais uma vez. Detalhe que acho que o Oden falou isso, não tinha o Fera, o professor Xavier por perto, né? Não tinha, né? Nem tava na Lua mesmo. Fico imaginando, não. Tipo, ele fala isso, o Fera, daí, bom, não posso falar nada porque ele é a maior mente da Terra, né? Então... O Fera só passando a mão no queixo assim, né? Deixa pra lá. Não é à toa que quando o Peter, a primeira vez que ele pensou em ter um filho com a Mary Jane, foi atrás do Fera, não do Richard. Pois é, né? Tá certo, né? O Peter já conhecia as merdas do Peter. Já ouviu a abobrinha dele. Pois é. Aí continua aqui a história. Aí, como fala da Marvel... Fala dos poderes dele também, das coisas, né? Ah, os poderes dela são poderes elementais. Ela pode mexer lá com fogo, vento... Ah, é quase um Capitão Planeta, na verdade. Só falta o coração. Só falta o coração. Coração é porque tá sempre mudando de ideia. E também porque na Marvel parece que tem uma maldição. Eles não podem... Tirando a Sue e o Reed, não pode ter outro casamento feliz que dure na Marvel. Eles não resistem. Se casou, eles vão dar um jeito de matar alguém. Ou de separar, ou de fazer qualquer coisa. Aí eles pegam e se separaram, no caso, ela e do Mercúrio. Sendo que ela ainda passou um ano em outra dimensão, na época do Heróis Renascem. E depois disso, ela pegou, assim, ela não podia ficar muito tempo solteira, acabou se casando com o Ronan, porque não, o cara passou 50 anos de carreira como vilão, aí resolveu virar herói um tempinho. É, mas ela casou meio que a pulso, né? Isso é parte justamente do que a gente vai falar em Guerra dos Reis, né? Isso porque você esqueceu de falar o Jolen querendo tirar uma casquinha dela também, né? É, ela é meio forgadinha, como falaram aí, ela é meio safadinha mesmo. safadinha. Ah, pois, aí, pois é, assim, a última situação que ela estava casada mesmo com o Ronan, lá na cena consciência moral dos inumanos, porque a impressão que eu tenho é que realmente que a única que percebe que, tipo, que ainda tenta pensar no geral, sem ter na base de um plano maluco, ou no plano maluco suicida, geralmente é ela. Ela é a mais humana dos inumanos, né? Ela vai eu falando infame aqui. Mas é isso mesmo, ela foi a primeira a querer conhecer a humanidade fora das barreiras de Atlan. Sempre ela tá motivando a querer juntar, né? A ser uma coisa menos xenofóbica. Complementando o que o Paulo falou, dentro da família real, ela é irmã da Medusa, né? Então, logicamente, ela é prima do Raio Negro e de toda a Reca também. Ela é a irmã mais nova, inclusive. Pois aí vive tendo brigas com a irmã também, por causa... de vez em quando. É que a irmã, ela é ditatorial, ela faz o que o Raio Negro diz e é até muitas vezes insensível, né? Que é o contrário do filme da Crystalis. Mas acho que o que mais marca pra mim a Crystalis mesmo é a fase dos anos 90, ela como Vingadora, que aí sim ela foi altamente atuante, né? E as brigas dela com a Cersei, que inclusive tendo a Eterna lá e ela, meio que era um conflito eterno, né? Os trocadilhos hoje estão horríveis, né? É, tem uma curiosidade que aquela história, tem uma história que saiu aqui no Brasil, acho que isso foi só na Heróis da TV, quando teve o casamento da Vespa com Jaqueta Amarela. Uma das personagens que ajudou a Vespa a se vestir e tal foi a Crystalis. Na época, eu não sei porquê, acho que na Abril não era conhecida a personagem ainda, e simplesmente pintaram o cabelo dela, acho que de amarelo ou vermelho, não sei, porque a Crystalis tem aquele detalhinho atrás do cabelo dela meio geométrico, né, que fala que é a personagem, mas limaram a personagem, simplesmente pra não mostrar que era a Crystalis. Nossa, é só isso mesmo. É, uma mudança boba, assim, que ela não acrescentou nada à história, então não ia fazer diferença nenhuma chamar ela pelo nome. A Abril tinha dessas, né? Como a personagem não tinha aparecido ainda, isso aconteceu bastante com a Vampira, né? Parece que em algumas sagas a Vampira não tinha aparecido ainda, então limaram ela da... Caceta, que desnecessário. Bastava não botar o nome da mulher, né? Mas apagar toda, e acho que era menos trabalho. Era só mudar a fala. Entendeu? É só tirar o nome dela da fala. Não precisava repintar ela, o cabelo todo dela de novo. Ninguém sabia quem era mesmo. I suspect a direct hit will send Atlantis once again into dramatic upheaval, similar to that which consigned the island to the waves centuries ago. Maximus, o louco, o magnífico. Então, Maximus é o irmão, vamos dizer assim, é o Loki da família real, né? Toda a família tem aquele irmão, problema, né? E assim, ele também foi exposto às terrígenes quando ele era muito jovem. Não foi tão radical igual o Raio Negro, né? Mas vamos dizer assim, quando ele era uma criança, ele também foi exposto às terrígenes. A princípio não teve alterações externas, né? Ele não ficou tipo com umas coisas assim meio malucas que eventualmente, tipo Gorgon, Tritão, né? Mas aí, daí surgiu, vamos dizer assim, um personagem que é extremamente inteligente, é um dos maiores gênios da Casa das Ideias, né? É um excelente inventor, geneticista, tal, todas aquelas coisas lá. E também ele conseguiu ganhar aqueles poderes de controle da mente, né? Curioso que ele é tão esperto, mas colocam ele fora dos 10 mais inteligentes, né? Vai porque ele é inumano, né? Aí... É os 10 mais inteligentes da Terra. Ele mora na Lua. É, agora na Lua, né? Tem até uma cena muito engraçada em Guerra dos Reis. Ele e o Grote, né? Que ele é o único que consegue entender o Grote, né? Ele falando assim, meu Deus, mas esse cara é um gênio e tal, né? E todo mundo pensa que ele tá gozando. Ele tá gozando. O Haku faz... O que cara tá falando? Aí a Cris fala, ele é meio maluco, sabe? Vocês não estão vendo, ele é um gênio. Não, mas a tecnologia e tal, vocês têm que ver. Ele é um príncipe, não sei do que. É muito engraçada a cena, né? Ele é realmente, como a gente já falou, né? Vive tentando, né? De alguma forma, derrubar, né, o Raio Negro como um rei e tentar assumir o trono. Na verdade, o maior interesse dele não é destruir nada, tá? O maior interesse dele é derrubar o irmão. O interesse, assim, vamos dizer assim, é político. Ele não quer, ele quer ser o governante daquela... de Atlan, né? Que ele entende que ele é o melhor governante para aquela sociedade, né? Inclusive, ele governou por algum tempo, né? Em alguns momentos da história dos inumanos, ele governou, né? Atlan, né? E assim, ele, vamos dizer assim, ele foi responsável pelas maiores, as maiores dores de cabeça que o Raio Negro teve que lidar. A revolução dos Alfa Primitivos, a própria Guerra Silenciosa, ele foi um grande responsável por todos aqueles, um dos responsáveis por deixar todo mundo meio maluco, né? E, por exemplo, na própria minissérie do Paul Jenkins, ele conseguiu lá infernizar a vida do Woz, né, que era um dos membros da nova geração, né, de Numanos, né. Ele também, ele assim, eu, pela pesquisa aqui, ele sempre teve muito embate com os Inumanos, mas ele acabava não tendo muito relacionamento com outros vilões, né. Boa parte disso se deve que os Inumanos têm uma puta de uma prisão, né, porque enquanto na Marvel a balsa vive escapando por aí vai, desde que o Maximus ficou preso lá em Atlas, na prisão dele, não conseguia sair. Ele fica preso mesmo. Pau. Dificilmente ele sai. Quando sai, ele sai na mesma minissérie, dá um jeito de catar ele e botar de novo, né? Ou seja, senhores secretários de segurança dos respectivos estados, saibam como fazer uma prisão perguntando aos Inumanos. Pergunte ao Raio Negro. Ele pergunte ao Raio Negro. Ele vai explicar em alto e bom som como se faz uma prisão. De repente, pergunte ao Maximus também. É boa, parece que boa parte da tecnologia inumana, todas aquelas invenções e tal, é criação dele. É, boa parte é. Ele, assim, teve já o que aconteceu antes, né? A gente já tinha uma sociedade bem estabelecida. Mas a maioria das criações atuais sempre tem um dedo dele. Ele é o... As boas e as ruins, né? Não, então... Aliás, é o que a gente depois vai falar, uma Guerra dos Reis mostra esse lado inventor dele, assim, ele é compulsivo, ele precisa fazer, criar. E assim, ele, eu acho que assim, falam que ele é maluco, mas eu acho que ele se faz de maluco. É aquela história, né? Um maluco no, é maluco na perspectiva de quem, né? Não, não, mano. Pois é, né? O lance também dessa maluquice é o seguinte, ele tem realmente uns probleminhas de dissociação da realidade, e é mostrado onde isso aconteceu, pelo menos num flashback que eu li, né? Na própria história dos Vingadores, que tem a Guerra Kree-Skrull, onde que mostra em um dos momentos quando ele e Raio Negro eram jovens, né? O Raio Negro viu que ele estava se associando aos Krees, vendendo lá a entrada dos Krees em Atlan em troca de ganhar benefícios. Aí ele foi atacar a nave Kree e o grito dele meio que afetou o Maximus. Então ele ficou meio malucão por conta de um grito que ele ouviu do Raio Negro. Mas ele tem esses casos de loucura, mas dá pra ver, às vezes você acha que ele tá meio que na... Que ele se aproveita dessa condição pra poder, vamos dizer assim, eu sou maluco, então eu sou maluco e tal, por isso que vocês não podem me punir tanto, sabe? Parece que ele usa meio que essa... assim, parece um teatro. Porque às vezes o plano é tão elaborado que você fala, não, ele é só maluco. Ele se aproveita, é isso que é. Se aproveita. Ele é, mas ele se aproveita. Na verdade, maluco. É o que o pessoal escolhe. Maluco não é burro, maluco não é bobão. É esse que é o detalhe que assim, justifica o que é o Max. Os dois dos maiores malucos dos quadrinhos, Batman e Coringa. Vai dizer que eles são burros ou bobões? É exatamente isso. É isso mesmo, é o doido que aparenta ser doido, mas aquele negócio, né? O próprio visual dele não nega que ele é o mais normal no meio daquele monte de inumano deformado ali. Só quando ele veste aquela coroa feita de cerâmica gigante lá. eu acho ele injustiçado, ele deveria ser o legítimo rei. Raio Negro se aproveitou de tudo pra fazer isso. Mas enfim, aí ele se faz de louco pra poder não ser morto pelo Raio Negro logo de uma vez. E um dia ele ainda vai conseguir conquistar o trono em definitivo. Ixi, mas também explica por que o Raio Negro não mata ele, cara. O Raio Negro é tipo, só perde pro Ciclope, cara. O curioso do Marcos... Só perde pro Ciclope em quê? Em questão de liderança, meu. Pô, é que Ciclope é Ciclope, não adianta, né? Mas o Raio Negro... O maior líder do universo Marvel chama-se Doutor Destino. Nem adianta discutir isso. Só pra complementar essa questão do Maximus, o curioso que eu vejo é o seguinte, mesmo ele vazando e pintando e bordando sempre... Fazendo essas maquinações, toda vez que o Raio Negro sobrepuja ele e vence, ele entrega a coroa de imediato, ele entrega que foi derrotado, nunca entra em confronto físico direto. Parece que tem um medo sério de apanhar do irmão. Pera lá. O cara foi destruir um planeta com um grito. Quem é que vai querer brigar com ele mano a mano? Então, quando acontece que ele vê que deu errado, ele fala assim: não, tudo bem, toma minha coroa e tal. Ele tenta ganhar de outro jeito, ou jogando a sociedade contra o Raio Negro, ou fazendo qualquer outra coisa, mas nunca, sabe, não precisa ser físico na tapa, mas assim, uma arma, uma coisa que é clichê de super vilão, não tem. Isso que é um diferencial, inclusive, dele. Agora, mais uma curiosidade do Maximus. Enquanto o Raio Negro não fala nada, o Maximus fala. Nossa. Fala, explica o plano dele, faz resumo da edição anterior, fala, quadrinho, aqueles balão enormes. Eu acho, não é que o Raio Negro não fala, é que quando eles eram criança, ele ficava esperando o irmão acabar de falar pra ele começar, ele tá esperando até hoje. Ele fala pra caramba, meu, ele fala muito. Fala mesmo, né? É um dos tagarelas mesmo, cara. Cara, o cara que é desenhista, ele tem que pensar assim, 3/3 da dois terços da página é fala pro Maximus, que ele fala pra caramba, meu. Out of my way, Karnak! As fifth in line to the throne, I have the right to pursue title against Black Bolt for the sake of all Adelan. Falar dobradinha porque o Gorgon e o Karnak, eles são tipo aquele... Sabe aquele primo, o primo mais legal que você tem na família? É, mais ou menos os dois são assim, eles são muito ligados, são os amigões lá dentro, né? Estão sempre conversando e tal. O Gorgon, depois que ele foi exposto a névoas terrígenas, ele adquiriu super força. E os pés deles ficaram tipo um casco, tipo um pé de bode gigante, né? Quando ele bate aquele pé, causa até terremoto. Pra ter uma ideia, no início da aparição dele, o Jack Kirby, pra demonstrar, o Jack Kirby Stan Lee, né? Pra demonstrar o tamanho da força dessa pisada dele, ele chegou a quebrar o braço do Senhor Fantástico. Aí eu te pergunto, como que se quebra um braço de borracha? Entendeu? Esse foi, é o cúmulo da força que ele quis mostrar. Depende da qualidade da borracha. Não era Faber-Castell, né? Não era Faber-Castell mesmo. Porque... Propaganda. E o Gorgon foi... Ele se tornou, assim, aquele inumano mais brucutu, né? Se tornou o tipo de leão de chácara do Raio Negro, né? É o cara que... É o guarda-costas do Raio Negro, do rei. Foi o personagem que foi o primeiro personagem que foi sair pro mundo atrás da Medusa, quando ela perdeu a memória, né? Depois que vieram os outros inumanos. Partindo agora pro Karnak. O Karnak, ele é irmão do Triton. O Triton, ele foi exposto às névoas terrígenas e tomou aquela forma anfíbia. Os pais deles, vendo o filho naquele formato, não deixaram o Karnak entrar. Então, o Karnak, o poder dele é assim. Ele tem o poder de... localizar o ponto fraco de qualquer estrutura para ele golpear. Só que esse poder dele foi mais desenvolvido através de treinamento, inclusive que ele recebeu em mosteiros em Atlan, algo parecido com mosteiros em Atlan que ele desenvolveu. Tanto é que ele é assim mostrado como um inumano que tem bastante desenvolvido artes marciais, né? Até que para usar o poder dele também isso é bem útil. Esse período dele no mosteiro, ele é considerado até ele ficou um tempo bem isolado, tanto que ele é conhecido como se fosse uma espécie de padre dentro dos inumanos ali. O visualzinho dele é meio esquisito, ele lembra um pouco o líder, né, aquele vilão do Hulk, meu cabelo forte. Ele é cabeçudo, o legítimo cabeçudo, por quê? Se ele não foi exposto, como é que ele tem aquela cabeçona? Ele tem a cabeçona mesmo. A versão, acho que se não me engano, a versão Ultimate dele já explorou isso mais, né, que ele foi alterado, a cabeça dele ficou maior ainda do que já é, cabeçudo. O que eu acho bacana é que deram uma interpretação ainda maior dessa questão de ver falhas, que seria o poder dele, né? Uhum. Pra qualquer coisa, inclusive pra um plano. Sim. Se ele... Sim. Não é só uma coisa estrutural e física. Então, se ele tá navegando um plano, ele consegue ver qual é a falha daquele plano. Ou, digamos assim, se... Bom, o Raio Negro, assim, olha, ele até fala, né, que um dos maiores respeitos que ele tem pro Raio Negro é que ele não consegue identificar uma falha no Raio Negro. E isso é perturbador pra ele, que ele não sabe se ele não tá conseguindo enxergar ou não. Ou se realmente o cara é sem falha. Ele fica pensando se ele tá falhando, né? O poder dele é tão bom mesmo. Legal. Ele é... E essa relação dos dois, né? Karnak e Gorgon, né? O Gorgon festeiro, o Karnak o cara mais, né? É. Sem aquela coisa máquina mortífera, né? O sério com o bagunceiro. É, né? Pro Kutu. Mas você pode ver que todas as histórias do inumano, sempre os dois estão juntos ali, trocando ideia, que isso, que aquilo. É os compadres lá dentro dos inumanos. Listen to me, Gorgon. You must trust Black Bolt for a short while longer. Trust him. Triton, ele é da família real também. Ele é irmão do Carto Karnak. Aí ele tem essa forma mais anfíbia. Por isso ele tem... Tem algumas histórias, parece que ele tem umas limitações de respiração, coisa assim. Não são todas, pelo que eu tinha visto, assim. Ele é sublime, assim, anfíbio, mas precisa respirar debaixo d'água, né? E aí ele... Em Atlan ele vivia sempre num tanquezinho. Até o Maximus desenvolver uma... um equipamento que permitia ele ficar o tempo todo fora agora. Sim, a história que eu li dele em que ele teve mais participação foi uma da época do John Byrne no Quarteto Fantástico, em que ele estava explorando os lençóis freáticos da Lua, sei lá como, que ele encontrou um cristal lá, que ele teve que enfrentar esse cristal porque estava fazendo com que tivesse tipo uma ilusão de que todo mundo iria morrer, uma coisa assim. Aí ele não sabia se ele enfrentando esse cristal, se ele deixasse que isso acontecesse, aquilo iria acontecer, de verdade ou não. Aí ele acabou conseguindo destruir o cristal no final e destruindo aquela caverna subterrânea que ele encontrou. Mas foi assim, a única história que eu vi em que ele era o protagonista, e ele nem era tão protagonista, porque 90% da história era a ilusão dele, que era o quarteto protagonista. Mas normalmente ele é assim, aquele membro da família real que aparece quando tem que juntar todo mundo. Aparentemente, apesar da limitação física dele, né, dele ser um bicho aquático, e só faria sentido de usar ele numa aventura que tivesse água, né? Ele é bem mais atuante que a gente pensa. Ele deixou de aparecer muito recentemente, mas ele era um personagem que, a pedido do Raio Negro, usado como um tipo de explorador logo no começo. Então, a Cristal foi pro quarteto e ele disse, olha, vai conhecer como funciona a sociedade humana. Sendo que tem meio que intermediar um papel de embaixador, principalmente submarino, seja pra Namor, como foi na do Paul Jenkins, ou seja como foi naquela da invasão secreta, que ele teve que se aliar com um bicho de outro, que era um aquático também de outro mundo. Ele tem esse papel mais diplomático, na minha opinião. Ou diplomático ou de explorador, vamos dizer assim. Então é meio que um batedor um aventureiro dos inumanos, né? Apesar de não ser o mais forte, que é esquisito, né? Vai que o Raio Negro usa ele porque é mais descartável, né? Manda o Tritão, porque se morrer, não vai valer essa nenhuma. Coitado. Sacanagem. Vale citar que por motivos óbvios, e é verdade isso, tá? É um dos melhores amigos do Namor. Que o Namor é tido como um cara antissocial, né? Tal, e é um dos amigos do Namor. Na mini do Paul Jenkins tem uma história que é praticamente focada só nele, bem bacana por sinal, e que ocorre nos dois momentos, né? Justamente ele vai falar com o Namor pra fazer com que um dos planos do Raio Negro funcione. Teria que ter uma ajudinha do Namor, que não é bem clara nesse momento. E mostra uma situação no passado de por que é que ele é o inumano que mais confia na humanidade. É que houve em dado momento um naufrágio, e aí ele viu o avô e uma criancinha, né, lá pra morrer afogado, e o avô cedeu a vida. Se eu só posso salvar, tipo, se eu vou tentar salvar vocês dois, uma coisa desse tipo. Aí o avô, não, eu não vou conseguir, se eu quero que você salve meu neto. Aí o avô sacrifica pra salvar o moleque, né, e ele leva o moleque lá. Ele não entende muito na hora, mas isso fica na cabeça dele, e isso é uma das coisas que mais ele, dos inumanos, mais faz ele confiar na humanidade, por conta dessa coisa que ele viveu. Depois da Cristalis, é um humano mais humano, foi esquisito de novo. Detalhe que isso aí nessa história que também mostra o quão tempo eles vivem, né? Porque ele já era adulto quando ele resgatou essa, ou pelo menos, né, quando resgatou essa criança, e pelo menos se passaram mais de 80 anos, né? Ah, sim. Que mostra justamente a criança já velha, olhando, né, pra pro mar, assim, pro horizonte, e aí chega a enfermeira dela, né, ele já não é mais criança, tá velho, e aí ele, você tá procurando sereias de novo, e aí, claro, né, ele não viu nada, mas ficou naquela expectativa, de sempre, será que eu imaginei ver aquela criatura do mar, tal. E aí eu vou encerrar aqui pra contar a história de um inumano mais, digamos assim, carismático de todos, apesar de não falar, não ter nenhum papel importante, mas ele sempre teve em conjunto com várias histórias. Inclusive, ele já foi membro dos Vingadores. Não foi exatamente a equipe oficial, mas foi dos Pet Avengers, né, que é inédito aqui no Brasil, que são os Vingadores de Estimação, que é o Dentinho, que no original é Lockjaw, que muita gente vai se questionar, ué, porque o Dentinho é o único animal que foi exposto às névoas terrígenas ficou daquele jeito. É que é um detalhe, não é bem explicado isso, mas em teoria o Dentinho não é um animal, ele é um humano, que foi exposto às névoas terrígenas e virou, regrediu pra um cachorro. Não é que regrediu, mas ele assumiu essa forma, que lembra um bulldog gigante, de bigode, com anteninha bem parecida com a do Raio Negro. Não sei se é por isso que eles se dão tão bem, né, tipo assim, ó, eu tô com anteninha igual a sua e tal. E ele tem uma capacidade descomunal de teletransportar, mas não é só pra qualquer lugar do globo, não. em escala cósmica, porque ele vai da Lua pra Terra. Não sei se ele vai mais longe, mas em termos aqui da nossa cima solar, ele consegue esse meio de transporte. Ele já teve muito vinculado com o Quarteto Fantástico, inclusive em dado momento, não se explica muito bem isso, mas talvez só por questões editoriais que a gente queria e que tivesse e acabou. Ele foi tipo um parceiro das aventuras solos do Ben Green, né, do Coisa, quando o Coisa tinha a revista própria dele. E aí, e aparece em várias partes das histórias também com o bichinho de estimação do Franklin, né, quando a Crystal estava bem envolvida na história. Ele sempre estava lá, né, quando a Crystal foi liberada pra vir pra Nova York, pra morar com o quarteto, tava lá o Dentinho, inclusive atrapalhando o namoro dos dois, né, do Tosh e dela. E ele serviu como meio de transporte bem rápido agora pro Quarteto Fantástico. O Fantástico Carro ficou meio que aposentado nesse momento, sempre precisava chegar rápido no lugar, aciona o Dentinho. E ele tem um papel importante em várias outras sagas, como nessa do Paul Jenks também é fundamental, na, que tem ligada com a Invasão Secreta, é ele que também é responsável por libertar o Raio Negro. Enfim, é, só tem essa origem meio complicadinha de explicar que se ele é realmente um único animal, ninguém sabe que animal é esse, eu não acredito nessa teoria, ou se ele é realmente um inumano que era humanoide e regrediu quando virou... Regrediu é uma palavra ruim, né? Mas virou um cachorro quando entrou nas terrígenes, né? O curioso, que desbanca um pouco essa teoria, é que surgiu um animal parecido com o Dentinho, um outro tipo de cachorro, na época que o Quarteto Fantástico estava nas mãos do Carlos Pacheco, e que morava lá no porto, e surgiu a Valéria adulta, enfim, aí surgiu esse cachorrinho esquisito, que eu não sei que fim levou depois. Se alguém também souber por aí, e de vocês que estão ouvindo, pode mandar e-mail pra explicar pra gente que fim levou aquele cachorrinho sem nome. É, Coveiro, é o seguinte, eu me lembro de uma história do X-Factor com Peter David, em que o Mercúrio dá uma risada da cara do Madrox, porque o Madrox achava que era isso mesmo, que o Dentinho era inumano. Aí ele conta que, na verdade, isso foi uma piada do Karnak e do Gorgon, que fizeram um truque de ventriloquismo pra enganar o Ben Green. O Ben Green acreditou que o Dentinho era realmente um inumano que virou um cachorro, e contou pra metade do universo Marvel com que ele joga poker. Sei. Pô, mas isso tá meio dúvida, né? E só tem um cachorro entre os inumanos que pulou na Terrigine? Isso é esquisito. É porque é o cachorro da família real. Os inumanos, né, são todos segregados lá entre si. Aí só, tá é só ver, tipo, ninguém vê um herói inumano que é da casta baixa. É sempre o pessoal da família real. Quando tem, assim, e eles logo deixam de lado, né? Tipo, ó, isso é... Pois é, justamente, o Maximus que ia mudar isso, aí veio o Raio Negro e detonou tudo. O Dentinho tá, em questão de carisma, o Dentinho tá pros inumanos da mesma forma que o Coisa tá pro quarteto. É impossível se falar de inumanos e não lembrar do Dentinho. Por menos que ele participa, mas tem que ter o Dentinho. Ele tem uma empatia, assim, parece que ele lê os sentimentos da pessoa, sabe quando tem uma coisa errada, um sexto sentido. É, e além de ter uma força descomunal, né? Diz que... Vamos aqui no resumo dele, diz que ele mastiga até metal. E é difícil você ver ele nervoso, né? Aquele cachorro dócil ao extremo, né? É, isso é verdade. Ele é sempre aquele cachorro, é sempre o... Cachorro aquele bonzinho. Amigão, né? É o bonzinho. O vira-lata. Fica o apelo pra mim, só se a Panini e alguém da Panini aí ouvir o nosso podcast, que os Pet Avengers, cara, são... Acho que foram três minisséries que saíram já. Divertidíssimos. Eu acho que vale como material à parte, mesmo que seja uma tiragem limitada pequena, mas eu ri pra caramba. É engraçado que cada animal tem a sua personalidade. E o Dentinho é o cerne do grupo, né? Afinal, é o animal mais conhecido da Marvel, né? Apesar de não ser bem um animal como a gente espera. Well, rest assured, the Inhumans pose no threat to us. Bom, a gente sabe que eles nasceram nas páginas do Quarteto Fantástico, mas tiveram algumas tentativas de terem revistas próprias, né, revistas solos dos Inumanos, ao longo desses anos da Marvel, né? A maioria delas foram em termos de minisséries, né, que, inclusive algumas até premiadas, né? Essa que a gente tá citando a todo momento aí, do Paul Jenks, é um caso, né, vencedora do Eisner. Mas a gente vai passar rapidamente para vocês terem uma ideia de que títulos surgiram que levaram o nome dos Inumanos na capa, né? E ter uma ideia do que rolou de importante neles. Já começou nos anos 70, né? Em 1971, por aí. 70, 71. Eles iniciaram uma revista chamada Amazing Adventures, e que eles dividiam a página com a Viúva Negra. Então essas histórias aí, assim, não tem nada muito de chamativo. Eles confrontaram até vilões de outros heróis dentro da Marvel, né? Então, o Mandarim é um exemplo clássico, né? A gente até tinha brincado que Mandarim, China, Tibete tá ali no meio, então faz até jus do vilão ser uma das oposições dos Inumanos, né? Mas então, eles confrontaram também exércitos regulares, que sempre vai ter isso dentro das histórias, né? As pessoas que estão ao redor ficam com medo do que é aquele povo estranho que tá naquela montanha. Mas também confrontaram o Quarteto Fantástico, o próprio Thor, Magneto. Nessa mesinha de Adventures foram 10 edições, mais ou menos. Eles só voltaram depois, acho que final da década de 70 ainda, foi numa revista própria, que a curiosidade aqui é quem é o desenhista dessa revista, que é o Jorge Pérez. Ele desenhou as 3 edições da revista dos Inumanos. Ela tinha o subtítulo de Os Heróis Mais Fabulosos de Todos, os Inumanos. É onde nessas histórias a gente vê mais uma vez o confronto com a humanidade, e às vezes até o Raio Negro agindo de forma abrupta, essa algeriza que a humanidade tinha deles, né? Então tem hora que tem uns confrontos mais pesados. O Maximus aparece como um grande vilão de uma das séries, né? Inclusive colocando mais uma vez os alfa primitivos contra o Raio Negro. Aparece também uns vilões menores, tipo tal de Shatter Star, que não tem nada a ver com o carinha do X-Factor. Enfim, são 3 edições que começaram como mensais, mas provavelmente não vingaram bastante, então se encerraram por ali mesmo. E aí a gente só vai ter as histórias dos Inumanos mais uma vez vinculadas ao Quarteto Fantástico, como a gente sabe, né? Boa parte delas na fase do John Byrne, que usou e abusou dos personagens, mas só lá pra frente a gente volta a falar deles, que é na famosa série do Paul Jenkins e do Jay Lee desenhando. Saiu pelo aquele selo Marvel Knights, né? E é um dos grandes trabalhos da Marvel, assim, né? Tanto é que ganhou prêmios e tal. É uma minissérie extremamente premiada, né? Inclusive, vamos aproveitar e já pedir aquele encadernado básico, né, pra Panini, né? Nem adianta pedir, você sabe que eles tentaram de inúmeras maneiras republicar isso no encadenado, porque saiu pela Mythos, né? Não saiu nem pela Panini. E toda vez dava erro, porque o pessoal não entendia e mandava a minissérie errada, cara. Eles mandava pedido do Inumanos, mandava a quarta minissérie. E aí eles desistiram de pedir. Caramba. Assim, tudo gira em torno aqui a minissérie, vamos dizer assim, tem como o plot básico explorar duas coisas: o contato dos Inumanos com o mundo dos humanos, o mundo normal, e a transição de um grupo de jovens, né, para, vamos dizer assim, para maturidade, né, que é a exposição pelas névoas terrígenas, né. É como se fosse o baile de a formatura deles, né. Então, ou seja, momento que eles atingem o potencial máximo deles, né. E aí a gente é explorado bastante, né, os medos desses jovens, né. Dessas quase crianças, né, do que vai acontecer, do que eles podem virar, inclusive até para, vamos dizer assim, para manter a dignidade genética da família, né? Então, eles passam por esses jovens, né? Tonaja, quais são os jovens mesmo? Tonaja, Nariz, The Wasp, passam por esse procedimento. E é assim, para alguns deu muito certo, como foi o caso da Tonaja, né, que tipo virou um voador, que era uma coisa assim que extremamente rara. Alguns deram mais ou menos, e o outro deu um completamente errado, que virou um alfa primitivo, que foi o caso do Woss, né, e meio que virou uma vergonha pra família. Isso, virou uma vergonha, tal. E aqui a primeira coisa que fazem, pegam e trancam ele lá junto com os outros alfas primitivos, né. O curioso é que aquele o Raio Negro tinha um plano pra ele, que é pelo menos transformar ele num embaixador, porque os alfa primitivos ficavam lá embaixo, mas já eram livres, né, nessa série. Uhum. E aí, o carinha que levou ele lá pra baixo, que eu não sei quem é, mas deve ser alguém do conselho genético, não especificou que ele seria o embaixador. Jogou o cara lá embaixo e falou assim, ó, o Raio Negro pediu pra vocês cuidarem porque ele é um de vocês. E também disse que vocês não vão ter mais a expansão do lugar de vocês que vocês iam ter. Aí, não, mas ele tinha prometido, tal, não sei o que. Então o carinha foi meio sacana duplamente, né? Quando jogam ele lá na... lá com os alfa primitivos, ele passa a ter, vamos dizer assim, vislumbres da sua inumanidade, né? Ele passa a apresentar poderes, né? Vamos dizer assim, ele era um alfa primitivo, mas ele era um alfa primitivo especial. E aí ele passa a ser então manipulado pelo Maximus, que o Maximus tinha um grande plano para ferrar o Raio Negro, né? Paralelamente a isso, do lado de fora, havia uma equipe de mercenários, Portugueses. Portugueses. Eu não entendi essa, mas tudo bem. Tinha uns mercenários o nome do cara, comandados pelo comandante Jairzinho. Então, eu já não sei se é da tradução, eu não sei realmente. Mas enfim, eles estavam fazendo umas escavações e estavam cada vez mais se aproximando de Aslan. Isso estava deixando todo mundo ficando extremamente preocupado. E aí que começa, vamos dizer assim, o grande plano do Maximus, né? Assim, ele faz um acordo com um dos comandantes, né? É que era, tinha português, mas tinha russos também na parada isso, lá. Isso, ele faz, então ele faz um acordo com um general russo, né? Que era um membro da... do Grêmio, um membro alto do Grêmio, para ele ordenar para que os mercenários portugueses atacassem Axelan, né? E aí ele mas vai ressaltar uma coisa, Pedro, porque do jeito que você está falando, parece que o Maximus tinha esse controle todo de chegar onde o cara estava. Mas aí é o seguinte, aí vale explicar o poder do Dewoz, né? Dewoz, ele caminhava para onde ele quisesse, bastando ter uma superfície que refletisse como um espelho. Então ele era como o Dentinho, ele era um teletransportador. Só que o Maximus, de alguma maneira, conseguiu entrar na mente dele. Ninguém sabia até onde e como. Durante a minissérie, explica que ele, antes de entrar na Terrigen, junto com a molecada, a própria Tonaja e outros, tinha aquela maneira de fazer troço, né? Amanhã vai ser nosso baile de formatura, como você falou, né? Temos que fazer uma brincadeira muito tensa, porque amanhã, depois de amanhã, a coisa é séria. E aí quiseram o que eles chamaram de vamos ver o maluco. Então eles entraram pelos dutos de ventilação e foram espiar o Máximo. Quando foram espiar se escondido, o Máximo, que tem esse poder mental, né? Já meio que deixou uma sugestão na cabeça do Dewoz pra acontecer tudo o que aconteceu com ele. Ou seja, se Terrigen ajudar era errado, de ele supostamente virar um alfa primitivo, mas na verdade não era. Ele apenas foi manipulado pra isso. E também obedecer ele a partir de então. E aí foi com esse poder do Dewoz e que o próprio Máximo, ele ia parar em outros lugares. Então ele ia se comunicar. Quer dizer, na verdade o Dewoz trazia o comandante pra cela dele, né? E aí o que aconteceu? O Maximus, através do Dewoz, entregou um artefato. Esse é um ponto curioso. Vamos ver se você me estando a minha dúvida de quem é essa personagem. Eles entregam um artefato pra esse general. E esse cara contacta alguém da CIA. Ou melhor, por meio de uma pessoa chamada Viúva Negra. Que é a Viúva Negra Loura. Que é a Loura. É a... Que é a segunda Viúva Negra. E Helena, né? E Helena, né? Ah, então, beleza. Aí, e assim, as tensões aumentando e tal. E aí, todo mundo assim falando, pô, por que o Raio Negro não manda a gente exterminar essa galera, né? Ficava lá paradão, olhando. O Gorgon cada vez perdendo a paciência. Tava havendo baixas nas tropas, né? Os inumanos mais novos perdidos como baratas, né, sem saber o que fazer, né? E aí então ocorreu então a primeira falha, que é aquela, vamos dizer assim, aquele escudo de energia caiu, né? E haveria então a segunda defesa, que seria a força de zona negativa, né? Criação de quem? De quem? O próprio Máximo, né? Esse acho que é um absurdo. O cara é maluco, quer te derrubar e você vai lá e usa as defesas que ele cria, né? Mas enfim, né? Não tinha outro que fizesse, né? Então as tensões aumentando, aí o Raio Negro começa a despachar, né? Embaixadores e tal. É interessante ver, é o baixo envolvimento das super equipes, né? Você não tem Vingadores, você só tem uma aparição do Reed Richards num talk show, né? Pra explicar o que são os inumanos, mas você não tem atuação, né? Tem o Namor também, né? Que entra sem se meter. O que ele fala que, vocês estão no meu território, a princípio parecia que ele era nesse momento. Mas isso é a intenção da Marvel Knight, quando foi criada, de ser uma revista mais isolada, de histórias fechadas, né? Sem compromisso com outras, né? Então foi intencional. É tanto que você fica na dúvida se vai ou não encaixa essa minissérie, mas você acaba encaixando porque ela trouxe muita coisa boa. E aí a Medusa vai lá interrogar o Maximus, né? Nesse momento a Medusa cai num daqueles, na armadilha dos poderes mentais, né, dele, né? Aí tem uma das cenas chocantes que ela, o cabelo dela é cortado e tal. É só que no final das contas, ele, tipo, o Raio Negro lá parado, o Gorgon já ia querer dar um golpe de estado e tal. O lance todo que o Maximus, todo no momento, já tava montando na cela dele um verdadeiro castelo, né? Porque como ele controla mentalmente as pessoas, né? Mesmo com as suas limitações, ele maquiava pra todo mundo só ver o que queria. Sim. E quando começa a ouvir que ele escapou da cela, já foi meio que tarde demais. Mas tem aquela coisa, né? Como o Felga falou assim, como é que alguém confia num maluco? Isso de que se você olhar o plano do plano do plano do Raio Negro, ele estava querendo justamente que o Maximus fizesse o que fez. Assim, o plano só era conhecido por duas pessoas, né? Ou pelo menos pelo Raio Negro e pelo Karnak. E pela Medusa, que quando se ofereceu a entrar lá no, na cela do Maximus. E aí o que, que aconteceu? É, os ataques continuaram, o Dewos conseguiu escapar, né, por meio do, dos olhos, né, que são superfícies reflexivas, né, ele vai pra dentro da cabeça do, do Maximus, né, e o Maximus libera ele do controle mental, porque ele também, o Maximus é louco, mas não é suicida. E aí ele consegue escapar. E aí o Raio Negro, em vez de, tipo, levar ele pra família, não, ele vai lá e prende ele, né? E aí o Karnak, então, conta toda a estrutura do plano. E aí, então, começa, vamos dizer assim, a virada, né? Aquela virada característica do, dos super-heróis, né? A Medusa consegue, vamos dizer assim, neutralizar o Maximus. O Raio Negro, então, aproveita todo aquele clima de emboscada para fazer com que, aparentemente, um dos mísseis acertasse a falha, né, que existia. Né? Esse é um detalhe importante. Ficou constatado que existe uma falha. Existe uma falha ali onde eles estavam, né, uma falha tectônica, né, que se fosse acertada por algo muito, por algum explosivo e tal, poderia submergir Arte, da mesma forma que foi submergido Atlantis, né. Ficou aparentemente que foi, então, um disparo, né, um daqueles canhões lá do exército mercenário português, mas na verdade isso foi obra do Gorgon. Então, Átila afundou, ficou toda aquela questão assim que, tipo, toda uma espécie inteira foi dizimada, né, começou todas aquelas coisas, aí a CIA começou aquela negação de sempre, que não tinha nada a ver e tal. O exército português, então, que levou a culpa, né? Mas, na verdade, foi tudo um plano do, do Raio Negro, né? E aí, depois, é interessante, porque o último capítulo é para mostrar, necessariamente, como cada membro da família real passa a enxergar o rei, né? É um trabalho muito bom, é uma das melhores minisséries que eu já li. Era um trabalho que merecia uma edição de luxo muito boa mesmo. Mereceu o Eisner também, né? Essa minissérie aí é a prova máxima de que o Raio Negro é o comiqueto, né? Porque ele ficou quietinho o tempo todo, só disse parcialmente pedaços do plano pra todo mundo. Talvez só o Karnak, porque é o Karnak, sabia de tudo. A intenção dele, no final de contas, tudinho, era ter usado mais uma vez o Maximus, que sempre faz esse tipo de tentativa de usurpar o trono dele, causar uma destruição naquele local, que aí sim que fica aquela confusão cronológica, né? Supostamente é o primeiro local que os inumanos sempre estiveram, que foi numa ilha. Pra que, uma vez que a ilha foi destruída, né? E era a intenção até do Namor que ele saísse dali, porque acabava chamando atenção pra Atlantis, que tava lá submersa também, então acabava chamando atenção pra ele. E aí houve um acordo silencioso, sem que o Triton até soubesse, né? Ele, na verdade, leu uma mensagem codificada do Raio Negro, quando o Triton entregou um objeto pra ele. Assim, o Raio Negro fingiu a destruição de todos os inumanos pra mudar a Atlan, que a Atlan é assim, né? Aquela nave espacial que vai pra outro lugar, pra outro lugar que foi o Himalaia, que aí estaria até hoje e que rolou várias histórias relacionadas ao Himalaia. E isso que causa a maior confusão cronológica dessa minissérie, que é como é que posicionamos lá ela, se o Quarteto Fantástico já tinha encontrado eles no supostamente no Himalaia, né? A gente não tem essa certeza, e outras aventuras sempre foram lá, e aí fica meio confuso. É a minha teoria, se passa talvez um ano antes, no mesmo ano que o Quarteto Fantástico apareceu. Por isso que não dá. É um pouco depois, porque o Namor já tinha retornado. Já tinha o Namor. Não, mas a questão é que o Reed. É, a gente já tinha deduzido que o Reed, ele fala o que vem na cabeça dele. E o povo acredita. Mas ele já era o Senhor Fantástico, então não tinha pois como. É. Não tem nem como, porque contradiz a história de que a Medusa e a Crystallis encontraram eles antes de saber o que eram inumanos. É, realmente, é uma mini que ela não dá pra encaixar direito, mas não desmerece em nada o valor dela. Tanto que muita coisa é usada. Na verdade, a gente pode dizer que a Átila é uma confusão, ela vai pulando de lugar como ela quer. Né? Na verdade, parece que foi meio proposital, porque colocar Atlan ali para poder criar toda aquela tensão política da região, né? Então você tinha lá as escavações de uma empresa, que, se eu não me engano, de minérios. Tinha um Namor que reclamava território por ser do país dele, do império dele, né? Aí causou essa confusão, tanto é que eu não entendi. Pô, aí depois a minissérie seguinte dá mais um nó ainda maior na nossa cabeça, né? Só duas curiosidades. O nome da primeira história dessa minissérie meio que faz uma homenagem pra uma banda que tava em voga na época, que é Sonic Youth. Wolfe. Ah. E outra curiosidade que, assim, vocês comentaram sobre a Viúva Negra, a primeira aparição da Yelena Belova é justamente nessa história. Ela foi criada nessa história. Ó, então já estavam querendo introduzir uma personagem nova. De repente, nem foi a intenção de criar uma personagem nova. Acho que aproveitaram devido justamente à repercussão. Foi maior que depois teve duas minisséries que ela apareceu antes de aparecer naquela série Max. É, o lance todo dessas Marvel Knights da vida, tirando até pelas outras revistas, por exemplo, do Marvel Boy, Chris Crew Creel, né? Que são revistas que são dentro do universo Marvel, mas não deixa claro que tá dentro da nossa cronologia meio-meia. Então a gente, na verdade, aproveita o que dá e curte a história. Eu acho que essa é a intenção do Marvel Knight mesmo. É, uma desculpa, né? Se der errado, a gente fala que era de outro selo. Então, assim, algumas coisas, assim, não tentem encaixar exatamente no nosso universo quando lê essa minissérie, tá? Prince Namor gives no aid to those who trespass upon Atlantis. Daí, depois dessa minissérie, a gente já pulou pra uma outra minissérie dos anos 2000, que essa foi mais curtinha, em quatro partes, que foi assinada pelo Carlos Pacheco. Essa minissérie aí não teria uma grande repercussão, porque ela já tava quase ali no meados do Heróis Renascem, né? E aí os inumanos meio que estavam seguindo uma direção que foi meio que ignorada logo depois que retornou ao universo normal, né? Vocês terem uma ideia, basicamente, do que aconteceu é o seguinte: o Ronan, um acusador, né? Que estava no momento sendo o grande líder do Império Kree, vem à Terra meio que tomar posse, tomar direito dos inumanos, que na cabeça deles foram criados pelos Krees, e nunca a gente, na verdade, esqueceu vocês, não. A gente só deixou vocês aí pelo tempo que a gente queria, mas vocês não estão ao acaso, vocês são as armas da gente. E aí meio que, usando os mecanismos que só os Krees tinham, né, pela própria tecnologia que tem relação uma com a outra, conseguiu fazer com que o Atlas fosse ao espaço, né, saísse do Himalaia onde estava. Só ficou na Terra a Luna e a Crystallis, foram os únicos inumanos que ficaram. E acho que o Dentinho também, nessa época, não estava. Uhum. Pelo menos o Dentinho não aparece nessa minissérie, né? E aí, uma vez que eles estão no espaço, o Ronan consegue, inclusive, dominar o Raio Negro, né? Usa um tipo um colar inibidor de poder. E depois, uns controladores de... Não de personalidade, eles tinham as consciências, mas eram meio que uns cabrestos. E aí fez com que a família real virasse a matilha de ataque dele, né? Tropa de elite deles. O principal meta dele, do Ronan, era se vingar do Shi'ar, que depois da guerra Kree-Shi'ar, né, que envolve todo o bolo ali da Tempestade Galáctica e além, ficou meio entalado na garganta dos Krees, porque aí sim que o planeta deles estavam humilhados, não tinham conseguido a grande evolução genética deles, e no mínimo eles queriam uma vingança, eles queriam matar a Lilandra. No meio do caminho eles foram atacando outros piratas siderais, que não tem nada a ver com o Corsário, outras tropas Shi'ar, né? Até que surgiu um grande plano, que era durante um casamento, que ela seria uma representante, que ela estaria lá. E aí os inumanos conseguiram se infiltrar de uma maneira, até conseguir a ajuda de um dos possíveis herdeiros do Império Spartoi. E assim, no exato momento, assim, o Raio Negro até reluta de querer assassinar a Lilandra, faz o maior esforço para isso não acontecer, mas o Ronan tinha colocado uma série de apetrechos dele que não teria como ele resistir. E mesmo contra a vontade, ele usa o poder dele, né, sônico, que mata a Lilandra. Ou assim ele pensava, né? Mais pra frente a gente vê que a Guarda Imperial já era manjada da coisa. Tinha colocado um dos seus membros lá, que é o Hobgoblin, né, que eles chamam, pra substituir a Lilandra, um metamorfo. Ele é que morreu. E aí foi desvendado o plano, né, o tal do Spartoi descendente lá, traidor, foi preso. Os inumanos conseguiram escapar, mas no finalzinho, quando ainda estava submetido pelo Ronan, né? O Raio Negro exige, quer dizer, não é o Raio Negro, ele não fala, mas a Medusa meio que pede o direito, já que eles a partir de agora lutaram pelo Império Kree e são parte do Império Kree, o direito à liberdade. Então ele pede um combate com o Ronan, o Raio Negro luta com espadas com ele, consegue derrotá-lo e aí ganha liberdade. Mas o curioso é que mesmo ganhando a liberdade, os outros inumanos, vendo o que aconteceu, todo o rolo, eles percebem que, independente se for Ronan ou Raio Negro comandando, eles são toda hora dominados. E eles querem ter o direito de liberdade dessa vez. Eles não querem ir pra Terra onde são perseguidos, onde são atacados, como foi na minissérie do Jay Lee. E, inclusive a Tonaja, que é uma dos que levanta a palavra contra, porque o pai dela morreu em combate durante as guerras com os humanos. E aí decide que vão continuar no espaço. Então eles usam o Atlan, dessa vez como uma nave espacial, e ficam seguindo o rumo próprio. Enquanto a família real inumana, coitada, vai parar lá na Terra. E aí essa parte dessas histórias nem foi publicada aqui no Brasil, mas enfim. Esse final da história, ele tem uma continuação na fase do Pacheco, no Quarteto Fantástico, em que os inumanos, a família real inumana, vai ter que pedir asilo político a Lativeria, e é justamente o mesmo arco em que a Valéria Richard nasce. You must trust Black Bolt for a short while longer. Bom, e aí o quarto volume da minissérie do Humanos, que saiu aqui também no Brasil, até um formato meio polêmico, que foi o formato Pocket, né? Ele tem 12 edições também, e aí ele se foca também em novos personagens, né? Usa alguns antigos que já foram introduzidos pela minissérie do Paul Jenkins, por exemplo, a Tonaja, a Narriz aparecem, mas também aparecem uns outros, que é o Jolen, o Sam, o Alaris, e entra nessa mesma confusão que o Felga falou da minissérie anterior, de eles se questionarem sobre que tipo de poderes eles vão assumir quando passar pelas Terrigens. Acontece até uma inversão engraçada, né, que o cara que mais era forte e tal, tinha toda a intenção de trabalhar na guarda real inumana, acaba virando um ser mais inferior, e o que não queria nada acaba ficando com super força e tal, e aí vai ser parte da guarda real. E aí parte dessa minissérie é justamente pra tratar as relações deles com os humanos. Aí o negro meio que manda esses novos personagens pra Terra, pra estudar na universidade, que é a coisa mais esquisita do mundo, conviver com humanos e assim diminuir a estranheza que tem entre os dois povos. Só que em vez de diminuir a estranheza, né, diminuir o xenofobismo entre os humanos e os inumanos, acaba criando situações piores às vezes, né? Principalmente da parte do Jolen, né? Que o Jolen é o que é o... Ele é o... Vamos dizer assim, até isso depois é bem explorado em... O Herdeiro, né? Dinastia M, o Herdeiro, né? Son of M. E na Guerra Silenciosa, né? Esse temperamento dele xenofóbico, né? Então, aí essa minissérie também, quem quiser ver, não é lá essas coisas todas, né? Em ordem ainda prefira do Jay Lee, mas é uma minissérie com coisas curiosas também, né? Acho que quem tiver atrás de um sebo achar, né? A revistinha, vale a pena. O problema é o formato que acho que saiu o material, né? Foi o mesmo formato que saiu também aqueles outros do Fugitivos. Foi, na verdade, ruim, né? A decisão da Panini de escolher aquilo. Mais do que o formato, eu lembro que as páginas se soltavam. Foi, acho que uma das piores decisões da Panini de termos de inovar em formato, publicação, foi esses pockets. E a história é mais ou menos, assim, acho que é curioso pra quem quiser entender mais do que é um inumano e como é essa relação de medos que os dois lados têm, né? Eu acho que é mais complicado ainda do que mutantes, que os mutantes nascem entre os humanos, então eles não se veem como coisas alienígenas. Já os inumanos não, eles estão aqui no mesmo planeta, mas eles têm uma sociedade, uma visão de mundo totalmente diferente. E isso é bem explorado nessa minissérie. Like them, we are products of genetic manipulation and artificial selection. Pra encerrar no último bloco desse podcast, porque a gente vai justamente ir além quando falar em Guerra dos Reis e também parte dos Inumanos, a gente tem que falar sobre o Quarteto Fantástico do Hickman e por aí vai, a gente vai centrar nos últimos acontecimentos envolvendo os Inumanos. E boa parte disso tem a ver com o que aconteceu em Dinastia M, né, as consequências principais. A gente comentou logo no começo do podcast falando sobre o Mercúrio, né, que depois de ter perdido os poderes em Dinastia M, ele ficou completamente ensandecido. Ele queria recuperar os poderes, ele queria voltar a ser mutante de qualquer jeito. E o meio que ele conseguiu pensar de automaticamente conseguir obter esses poderes de novo foi justamente através das névoas terrígeas. Ele conhecia bastante como funcionava a estrutura inumana, né, e o processo, mas ele se arriscou, porque até então, pelo menos assim pregava o conselho genético inumano, né, nenhum humano normal poderia ser submetido às névoas, nem aos cristais. E isso poderia, sei lá, ter proporções até matar a pessoa, né, proporções drásticas. Aí acontece essa coisa com curioso, ele paga pra ver, entra lá nas névoas, e o poder dele, não se sabe se é porque ele é ex-mutante, ou não importava se era ex-mutante, o mesmo aconteceria com o humano, sei lá, se tornou super amplificado. Ele não só era muito rápido, como ele conseguia quebrar a barreira do tempo. Na verdade, ele ia além, né? Bastava qualquer esforço de velocidade, ele já viajava no tempo, fazia nenhuma peripécia. E aí, daí, desemboca duas situações, né? O Mercúrio, caçado pelos inumanos, vira persona não grata, né? Vira até um vilão do das histórias do X-Factor, né? Causa uma série de confusões, né? Ele é responsável, inclusive, de expor a coitada da Luna às névoas terrígenas e dar a ela o poder dela enxergar meio que aura. É, seria aquela... Como é o nome daquela aura que chama especial? É... Killian, né? Que supostamente a pessoa vê se a pessoa é boa, é ruim. E aí o próprio Mercúrio acaba se lascando nessa, porque a Luna é a única pessoa que sabe que ele sacaneou todo mundo, né? Quando ele mais tarde inventa a desculpa de que tudo foi um plano de um Skrull pra enganar todo mundo e todo mundo cai, a Luna é a única que sabe que ele tá mentindo. Mas em contrapartida do lado dos inumanos, eles ficam muito putos que os cristais estão perdidos. Além de querer caçar o Mercúrio, ele também tá atrás do governo, que o governo acaba tendo acesso sem querer a alguns cristais que o Mercúrio roubou. E aí entra meio que uma situação muito complicada, que é justamente uma minissérie escrita pelo David Heine, que é a Guerra Silenciosa. Após os inúmeros pedidos dos inumanos para que houvesse a devolução das terrígenas de forma pacífica, bom, aí o Raio Negro perdeu a paciência, né? E mandou então uma tropa, né, especial para, vamos dizer assim, começar atos terroristas para que o governo devolvesse as terrígenas. Então essa tropa era composta por Gorgon, Jolen e mais dois inumanos que agora fugiram o nome. Mas enfim, os dois principais são o Gorgon e o Jolen nesse caso. O plano dá errado porque o Jolen resolve matar a plateia, né? Em vez de só, vamos dizer assim, ficar na base da ameaça, ele acaba matando, né? Contra a vontade do Gorgon. O que acaba fazendo com que eles entrassem em confronto com o Quarteto Fantástico, né? Quarteto Fantástico consegue neutralizados e eles são presos pelo governo. Nisso, o governo começa a submeter a novas experiências. Um dos mais afetados nessa nova experiência é o Gorgon, que passa por um segundo banho das névoas, né? E aí a situação começa a se agravar, começa a criar um incidente diplomático. Enquanto isso, também o governo começa a testar as terrígenas em pessoas, inclusive um cientista se banha nelas, né? Ganha superpoderes, né? Esses poderes são extremamente destrutíveis em humanos normais, ou seja, somente as terrígenas têm todo aquele processo, né? Somente funcionariam nos inumanos mesmo, né? Não funcionariam em... Ou pelo menos os efeitos são muito destrutivos em determinadas pessoas, né? O governo acaba criando... Acaba tendo uma série de incidentes que acabam envolvendo os poderosos Vingadores, né? Na época comandados pelo Tony Stark, né? Eles conseguem recuperar as terrígenas após esse embate com os novos Vingadores. Enquanto isso, em Atlan, nosso amigo Máximo estava tramando de novo, né? Estava criando, pondo coisas nas cabeças das pessoas, né? Que era um vírus, né? Que só a Luna conseguia perceber, né? Que estava induzindo os membros da família real à loucura, né? Quando há o retorno da tropa, dos inumanos, inclusive o Gorgon, ainda mais alterado, né? Com um visual ainda mais... Como é que pode se dizer? Monstruoso. Monstruoso, né? Que tá pedindo por vingança, retaliação, todas aquelas coisas, né? Os membros da SHIELD, né, encaminham uma tropa especial, né? De humanos que foram banhados pelas terrígenas. Queria que fosse usado, vamos dizer assim, uma equipe mais letal, né? E aí, então, eles estão encaminhados para Atila. Novamente, mais uma vez, aquela situação de guerra, de problema diplomático cada vez mais se intensificando. Os inumanos conseguem neutralizar essa tropa. Só que aí o Raio Negro, em vez de pegar e despachar os caras pra terra, ou então matar os caras, não, ele pegou eles como prisioneiros. E um deles era uma bomba relógio que explode e destrói Atlan. Com isso, Raio Negro sai do trono e o Maximus passa a ser o novo manda-chuva. E a Guerra Silenciosa, como todas as histórias dos inumanos, não se encaixa em lugar nenhum da porcaria da cronologia. O ruim disso é o seguinte, que essa minissérie não é Marvel Knight, né? Essa não tem desculpa. Né? Não tem desculpa. E o David Heine, ele queria continuar a história. Porque, assim, o David Heine foi o que escreveu o Son of M, né? O Dinastia M, o herdeiro, foi o responsável pela Guerra Silenciosa. E ia ter uma terceira, só que ele acabou batendo de frente com a Guerra Mundial do Hulk, né? Porque de um lado você via o Raio Negro destronado, inclusive a Medusa estava sendo manipulada pelo Maximus, que a Medusa sempre foi assim, né? A paixão reprimida do Maximus, né? Ele não só queria o trono, mas queria a esposa do irmão. Só que aí como é que você de repente vê o que isso aconteceu com o Raio Negro fora, e um ano depois tá ele brigando com o Hulk na Lua? e apanhando o Hulk. E Atila normal, bonitinha. E Atila normal, né, tranquila. Isso aí foi uma confusão desgraçada que aconteceu, de ruim de explicar. Depois, durante a invasão secreta, foram justificar que o Raio Negro levou a cacetada do Hulk, como a gente explicou, porque era um Skrull, né? E que deram uma explicação meia boca, que o Maximus estava governando parte do governo, mas o Raio Negro ainda era o rei de fato e de direito, e o Max era o rei de fato. Era uma explicação meio tosca que deram, que também não teve sentido nenhum, porque de repente, quando a Medusa descobriu que o Raio Negro era um Skrull, ela que tomou a iniciativa de tudo pra... Ou seja, ela se tornou a regente e o Maximus ficou apenas de apoio dela, ou pelo menos governando parte, mas não o todo. E ela tomou a iniciativa toda a operação para os inumanos descobrirem que estava um Raio Negro e resgatá-lo do Império Skrull. Isso aqui é o grande problema que atravanca a história dos inumanos. Acho que de todos os problemas, né, e o ruim, né, não é tão bem aproveitado feito a do Jay Lee e do Jakes, né. Elas são histórias meio ruins de encaixar e de ler. Ah, entendi. Ficou meio confuso. Ficou um buraco aí que... Meio ruim de encaixar. Ah, só que parece que ela foi escrita pelo Bush, mas tudo bem. Pelo quem? Pelo Bush. Por quê? Cara, é ridículo demais. Vocês quererem transformar... a forma como eles fizeram assim... Todo mundo sendo extremista nessa Guerra Silenciosa foi... esse panorama todo pós-Guerra Civil era muito... Muito americanizado, assim, muito chato. E, vamos ser sinceros, encheram demais a bola pra uns 20 marines suicidas vencerem os inumanos, cara. Que não era nem pra eles terem dado chá nem pra casta mais baixa, na verdade. É que o Raio Negro nunca foi de usar o poder pra valer. Tanto é que ele só começou, vamos dizer assim, a mostrar quem é que manda nessa porcaria depois da invasão secreta na Guerra dos Reis. Aí ele virou meio que falou, olha, acabou a brincadeira, minha paciência se encerrou e agora a gente vai virar os reis do universo. Ele tomou uma outra atitude mais radical a partir daí. Foram extremistas aquele negócio, né? Tentaram consertar a bagunça que estava se tornando e acabaram fazendo mais bagunça ainda, né? Aí se perguntando assim, como é que o Paul Jenkins conseguia, a gente não. Pois é. Então, aí, isso aí é que a gente vai até encerrar sem muita explicação coerente, né? Pra definir o que realmente aconteceu durante esse rolo da Guerra Silenciosa, da Guerra Mundial do Hulk e da Invasão Secreta, por conta que colocaram uma série de eventos relacionados ao Raio Negro que não se encaixa em nenhuma das três, né? E aí, bom, a gente vai parar nosso podcast aqui, né? Meio que... um podcast que tem um to be continued, né? Porque a partir daí a gente já vai tratar do que vem pra frente em relação à Guerra dos Reis. E aí é um futuro podcast que a gente já tava devendo há muito tempo, né? A minissérie saiu faz mais de 4 anos, eu acho. Vou olhar direitinho. Quando a gente falar dela, vai ter que falar como é que tá a situação dos Shi'ar, como é que foi parar a situação onde Vulcano estava e como é que Raio Negro voltou aí, né? Então a gente vai retomar esse ponto a partir do próximo podcast, que, olha só, vai ser justamente o próximo. Então quem tava esperando que a gente voltasse a falar sobre histórias cósmicas, tá aí. A gente vai falar já no podcast número 49. Então fiquem atentos que a gente finalmente vai poder falar sobre uma das sagas principais e que, inclusive, tem um dos heróis mais fabulosos da Marvel atuando no papel principal, papel chave ali na história. É, o papel chave. Você já sabe do que eu tô falando, né? Star-Lord, claro. Quem? Star-Lord, claro. Vou deixar na surpresa pros ouvintes saberem de quem eu estou falando no próximo podcast. O Raio Negro tá enchendo o saco aqui falando que a gente fala demais. Pois é, o podcast que acho que barrou todos em termos de tempo, a gente estourou aqui nosso prazo. Eu acho que o Maximus é o grande herói da história, porque ele é o único que pensa nas castas mais baixas. Tá aí. Quais são os posters que o Paulo tem no quarto dele, né? Tipo assim, Doutor Destino. Doutor Destino estava certo. Você também é fã do Magneto, né? Pelo que eu sei, né? Não. Ah, não, porque o Magneto virou herói, né? Então... Você ajoelhou pra Ciclope, não merece. Traidor, né? Então o Magneto se abaixou pro Ciclope, aí não vale. Então tá, então a gente vai encerrar aqui nosso podcast e já deixando aberto pro próximo. Então vai ter essa mesma turma aqui pra falar sobre Guerra dos Reis. Então até lá. The big question, gentlemen, is this. Do these inhumans even exist? 2. If they exist, then who, where, and what are they? 3. Why do they repeatedly ignore all attempts at diplomatic contact? And 4. Are they friend or foe? Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.